Vamos lá. Vamos lá, ZillaCast 83. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos começar a editar. Estamos aqui em mais uma ZillaCast. Aqui é Joel Suki e todos somos levados pela correnteza do tempo. Hoje não meio, eu só vou de DeLorean. Vou de DeLorean. Aqui é o tempo e o telo deixa. Falou, mano. Confundi, ó. E eu sou o Neto Maru e depois que eu descobri que quanto mais próximo de grandes quantidades de massa você está, mais rápido o tempo passa, eu me afastei do Manel. Ai, Deus, como é? Mandel ali é direto nas massas, velho, da ipada, do macarrão ali, é direto. Não, mano, tu sabe que o Theo ele tem a própria gravidade dele, né? Se tu tentar rebolar uma maçã perto desse bicho, ela começa a girar. O cara rebolar um pedaço de empada pra ele. A empada fica rodando ao redor dele. E vamos por esse meio, não, né? E do episódio de hoje, vamos falar sobre as teorias sobre viagens no tempo. Com cerveja. Vamos lá, e beijos. Peraí, o que é isso aqui? Peraí, o que é isso aqui? Venha comigo se quiser dormir. Estamos aqui mais, ZillaCast! Eu sou o Joel Suki e estamos no episódio número 1000, rapaz! Olha aí, rapaz! E eu sou o Neto Maru e eu não fiquei careca. É, mas ainda bem que o pessoal desenvolveu essa tecnologia em spray. Faz um spray e saiu o cabeluzão, né? Interessante, né, cara? Esse negócio aí do sprayzinho. Quem diria que ainda hoje iria existir Polishop, né? É, uma puta merda, cara. Os caras se tornaram empresas gigantes, cara. Da a gente vai falar sobre eles, né, cara? Que não é patrocinado deles. Pois é, até porque quem anda patrocinando ultimamente é a TechPix, né? Pois o chapado deles. Quem diria? Então a gente tá aqui no episódio de número 1000, rapaz! Olha só, cara, quem pra diria? Quem duvidava, né? Quem diria, cara, que a gente ia chegar nesse episódio, cara? Bom, eu sempre acreditei. O Albert Einstein ali é o cara que... Deu que o tempo passa, foi? É... É, tu sabe que aquela... Tem aquela aberturazinha do... Aquela musiquinha do... Banco... Simpsons. Do Banco Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança bamerindo continua no voar. Será que essa bicha tem alguma coisa a ver, hein, mano? Com viagens no tempo? Teorias do... Eu pensei que tu ia dizer que tinha alguma coisa a ver com o Einstein, ó. O Albert Einstein que fundou foi a... Tinha uma conta, né? Ele se fudeu, não foi? Conta do Bamerindus. É, o Bamerindus é a primeira teoria que se provou falha, né? É. Então, aí a primeira publicação do Albert Einstein que ele fez sobre a relatividade foi em 1905, né, cara? Que ele disse que no espaço tem três dimensões, né? Que uma a gente conhece, que é as dimensões 3D, né? Que é largura, altura e profundidade. Só que no caso ele disse que tem a quarta dimensão, né? Que é a dimensão espacial, que é o tempo, né? Sim. E aí ele disse que a teoria da relatividade, o que é que seria? O espaço, ele é relativo com o tempo, né? Quarta dimensão é um conceito do que ajuda a formular a teoria da relatividade, né? Porque a teoria da relatividade é bem mais abrangente. É. Não, tem várias coisas, né, que dizem a respeito da teoria da relatividade. Tu acha? É, diz aí uma delas, Theo, diz aí. Eu sei a da gostosa. Eu sabia que ele ia dizer essa. Ah, eu só sei essa. Diz aí, qual é a da gostosa. Essa aí é a mais ou menos, porque enfim é a verdade, né? Por quê? Diga aí como é. E aí, velho? É. Ah, movimento relativo uniforme. Como é, mano? É, você vê, mano. Relativo uniforme. Movimento relativo uniforme, mano. Retilíneo, mano. Ah, retilíneo. Aí. É, bicho do sacou aí a PC. É porque o PC tá fazendo um gancho com os alunos do ensino médio, mano. Sim, PC, mas tu sabe qual é a relatividade da gostosa? Não, mas isso é conversa tua mesmo, vai. Não sabe, mas puta que pariu, mano. Tu percebeu que o PC se ofendeu porque a gente tá falando uma parada certa, mano, vem com putaria, né? É, mano. Não é não, PC, não é não? Eu tô falando sério, porra. Oh, não é não, PC? Só tá falando putaria, né, PC? É, esses bichos aí são tudo fuleiragem, não pega a gostosa. Na verdade é que um minuto com a gostosa, ou uma hora com a gostosa é praticamente um minuto. E um minuto com a panela quente nos peitos parece uma hora. Tipo Chaves, né? Chaves. Eu me lembro de outra história, mas não tinha a ver com gostosa, não. Olha aí, olha aí. Mas, é, porque, na minha opinião, no meu caso, eu boto a gostosa porque é a minha realidade. Então, aí o que é que ele diz? Ele diz que o tempo, na verdade, ele corre como um trem, né? É a explicação clássica, né? Do... O que tem a ver o trem, mano? O que tem a ver o trem? Porque o trem, ele corre... Porque, assim, mesmo que o corpo... ele fique parado em relação ao trem, o trem do tempo tá correndo, né? Ainda continua correndo, mesmo que você esteja parado. É por isso que inventaram aquele trem lá do De Volta pro Futuro, né? Trem bala? Aí dentro, meu. Então, aí ele diz que, na verdade, o tempo ele corre mais lento para algumas pessoas, ou alguns objetos, e corre mais rápido para outros, né? Porque uns pegam o trem daqui de Fortaleza e outros pegam o trem de São Paulo, né? Exatamente. O que eu estudei, mano, dessa parte da teoria da relatividade é assim, que as três dimensões são as básicas, vamos dizer. Quando você caminha para frente, você tá se desenvolvendo por uma... pelo dimensão. Espaço, né? Pelo espaço. Ele julga como se fosse uma dimensão. Vamos dizer, eu andei pra frente ou pra trás, eu tô quebrando ou voltando uma dimensão. Uhum. Se eu ando pros lados da mesma maneira, e se eu subo ou eu desço do ponto que eu também tô entrando e saindo dimensões. É. A quarta dimensão, ela é mais complexa de ser visualizada, porque ela seria exatamente o tempo que você quebra pra fazer isso aí. Isso. Vamos dizer, quando você se movimenta, você está deslocando o tempo. Do mesmo jeito que você está deslocando a massa do seu corpo do ponto A para o ponto B, você está deslocando o tempo do ponto A ao ponto B quando você faz esse movimento. Aí, por exemplo, a questão da relatividade também tem esse lance do referencial, né? Porque o Albert Einstein diz isso, vamos dizer. Se eu tô caminhando e o PC tá parado, eu caminhando... PC é uma baleza, é. Eu caminhando e o PC olhando eu caminhar, pro PC vai parecer que eu tô caminhando, né? Sim. Agora, se eu estiver caminhando e o Joel estiver caminhando do meu lado, talvez não pareça pro Joel que eu tô caminhando. Sim. Porque muda o referencial. Então, vamos dizer, daí que vem o nome teoria da relatividade, porque dependendo do ponto que se observa, é relativo se eu estou caminhando ou não. É, pra... Mas peraí, por que tu andando sozinho, tu tá caminhando e duas pessoas andando do lado da outra não tá caminhando mais? Porra, depende do observador. É, depende do ponto de vista de cada um. Sim, mas tu falou que o observador não era o PC ainda? É, não, o PC tá parado no canto dele e tal. Aí tem o Neto andando. Vamos dizer, eu e o Joel estamos andando emparelhado na mesma velocidade, certo? Sim. É, assim, que aí o observador ainda não é o PC? É, ou é agora o Joel? Não, é o Joel. Não, é assim, mano. Tá dizendo assim. Aí, tô tem dois. Não, tem. O PC tá parado lá. Aí tem eu e o Neto andando. Pra mim, eu olho pro Neto e, na minha visão, o ponto de vista que eu tenho do Neto é que a gente tá parado. E o PC tá se deslocando. É, sim, então o observador no segundo caso é para ser o Joel e não o PC. A visão do PC. Ah, você não falou isso, não quero saber. Falei, mas porque você não compreendeu, mano. É. Na visão do PC, na visão ali do PC, a gente é que tá se deslocando pelo tempo. e o espaço, né? Tudo depende da visão ali do cara, né? Do ponto de vista de cada um. O exemplo clássico também é o negócio do carro, né? Por exemplo, o Manel tá dentro do carro dele. O Palio. É, Palio das trevas. O Manel tá ali do... Ponto zero a gás de cozinha, né? É, sim. O ponto paliozão dele e tal. Aí, 0.5. É, porra. Aí, mano, tu tá andando, tal, no teu carro. Tu tem que chegar da tua casa até pro trabalho. E tu consegue chegar no máximo até 60 km por hora no teu carro. É, porque tá com defeito e tal. Ah, o cara que vai atrás do Manel acha que ele tá parado e o Manel acha que ele tá andando, é isso? E aí, tu leva uma determinada quantidade de tempo, né? Pra chegar da tua casa pro trabalho. Andando a 60 km por hora, né? E olha lá. Né? Tu leva uma determinada quantidade de tempo. O teu irmão, que tem um carro muito mais veloz que o teu, um Corolla 2.0, passa correndo a 120 km por hora. E ele vai fazer o mesmo percurso. É, mas isso aí tá parecendo aqueles episódios da sala de aula do Chaves, viu, mano? Suponha que eu tenha 4 laranjas. O senhor me dá uma? Chaves, isso é apenas uma suposição. As laranjas não existem, é uma suposição. Ah, só supositório. Sim. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma, quantas laranjas me restam? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faça outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves. Pois, tem 4 laranjas e come uma, quantas não sobrar? Uma mais difícil, vai. Não, me responda essa. Quantas me restam? Oh, mas o senhor tem 4 laranjas? Sim. E aí come uma? Ah. Quantas lhe restam? Quantas me restam? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem 4, né? 4, come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Dá pra um peido, faz isso aí. E aí, E aí? O percurso que o teu irmão vai fazer nessa velocidade, ele vai chegar num tempo reduzido ao teu, né? Tu vai demorar mais. Quando ele passar por mim, eu vou estar parado, né? É, ele vai chegar em menos tempo do que tu. Meu chapa, eu tô perguntando se ele, como observador, eu vou estar parado nesse momento aí. Então ele, como observador, vai olhar pra ti e vai dizer: "Oi, otário!" Vai passar tem fresca. Olá, o que tu tem que entender desse momento, mas é que, vamos dizer, o fato de tu tá caminhando, tu tá utilizando uma dimensão e tu tem que aceitar o tempo como uma dimensão também. Aham. Uhum. Pronto, aceita isso, ó. O tempo é uma dimensão, assim como tu andar pra frente ou pros lados, também seria uma dimensão. É. O tempo é um cocô, mano. E aí, o que é que ele diz, mano? Quando, dependendo da velocidade, você, pra chegar do ponto A ao ponto B, você leva um determinado tempo, né? Se você, levando isso pra teoria da relatividade, se você estiver em um local percorrendo a... Velocidade. Bem isso, mano. O bicho tá correndo bem rápido até agora. O bicho tá voado. Foi sem querer, ó. Na clatara espacial pra ir ser sugado e voltar. Mano, entrou no portal extradimensional. Ah, então, tu tá andando e viajando numa velocidade de 300 mil quilômetros por hora. Aliás, por segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a velocidade da luz, né? Acho que dava pra chegar no trabalho, eu saindo daqui, 8h59. Não chegava lá, mano. Tu ia chegar 8h30, mano. Saindo 8h59. Não ia chegar lá, não, mano. Não ia chegar nem a pau. Acho que não ia chegar não, PC, tu. Nada, um peixe se integrar no meio do caminho. É meia. E desse negócio de se integrar, mano? Tá falando é com o Theo Luz, mano. Se integrar é tu, mano. Aí, por exemplo, o Manel, numa determinada velocidade, chega aí um minuto... Demora um minuto pra chegar de um ponto A ao ponto B. A 300 mil quilômetros, aquela velocidade que ele tá percorrendo vai ser reduzida a quase zero, né? Que ele diz. Como é, mano? É. Ei, velho, eu sou rápido, viu? É a velocidade. Como é, mano, aí o negócio? Quando você tá percorrendo, por exemplo, 60 quilômetros, você demora do ponto A ao ponto B uma hora. Um exemplo, né? Certo, 1 metro por segundo. A 120 km por hora, você... Isso, o dobro da velocidade, né? Você... Sim. Você chega, né, do ponto A ao ponto B em menos tempo, né? Sim. Metade do tempo. Prossiga. Quando você altera sua velocidade para a velocidade próxima da luz, você chega a um ponto que o segundo fica quase zero. Você consegue anular o tempo em relação à velocidade que você percorre aquele percurso, entendeu? Não. Você chega ao segundo zero. Não, é porque a minha teoria tá diferente dessa que a do João tá pra... Isso eu entendi, mano. Mas é porque... É. Eu entendi. Só que aí é porque, na minha teoria de viagem do tempo, mano, o tempo ele é considerado como se fosse uma dimensão. Sim. E na que o Joel tá dizendo, ele ainda é uma unidade de tempo. É. Não, ele é uma dimensão também, só que eu tô dizendo, é em comparação com a velocidade do cara, a distância que ele tá percorrendo e o tempo que ele leva pra chegar. E quanto maior a velocidade, menos tempo ele consegue chegar de um ponto A ao ponto B, né? E quando você tá na velocidade próxima da luz, aquele tempo é reduzido pra zero, né? Pra ele. É, até eu acredito na tua teoria, mas a minha teoria funciona assim, como eu expliquei. A minha teoria não, né? A teoria que eu julgo ser a mais relevante em deslocamento no tempo. Porque o cara é um físico, né? Pois é. O cara diz a minha teoria. Eu só quero ser o doidão, ó. Por exemplo, ó, partindo do mesmo ponto que tu disse, beleza, o cara foi do ponto A ao ponto B, é, de uma distância de 100 metros, certo? Uhum. Com 60 km por hora, ele demorou X tempo, e com a velocidade da luz, ele demorou praticamente zero tempo, certo? Sim. Como, na minha visão, o tempo é uma dimensão, tu poderia imaginar essa mesma situação como se fosse um filme. Uhum. Sei lá, aquelas câmeras super rápidas, independente do tempo que ele demorar para ir pro A ou ponto B, a massa do corpo dele existiu em cada milímetro de distância naquele percurso, entendeu? Então, se existisse uma máquina que tivesse a capacidade de, sei lá, tipo aquela do Fantástico que fotografa uma bala, só que mil vezes maior. Uhum. Então, independente de se tu se movesse na velocidade da luz, em, como é que se diz, a cada milímetro de distância eu conseguiria ter uma foto tua, né? Sim. Por eu ter uma foto tua, teoricamente eu teria uma prova que, independente da distância e da velocidade que tu percorreu, a tua massa teve naquele ponto em um determinado momento, certo? Sim. Como o tempo eu considero como uma dimensão, então, é a questão do tempo que tu demora para ir do ponto A ao ponto B fica irrelevante para mim. É. Porque, por exemplo, eu posso, a tua sensação presencial de tu estar no ponto A, em menos de um milésimo do segundo tu estar no ponto B, só que a tua massa passou por esse período desprezando o tempo. Sim. O tempo se torna irrelevante, porque ele é justamente a dimensão que tu tá quebrando, entendeu? Então o tempo não é relevante para ti, e sim para mim, você tá dizendo. Eu digo que o João também não entendeu o ponto. Eu tô tentando entender aqui. Puta areia. Explica aí tua teoria, Manel. É, eu também tenho a minha teoria. Entendi. Minha teoria é o seguinte, vocês dois estão comendo bosta. Não, é, não, mas aí... A tua teoria é que as empresas deviam mudar o horário de expediente pra 10 horas da manhã, né? Começando por aí já é um bom... É um bom começo, viu? E vamos para mais uma semana de mesas e lacar. Vamos lá, que hoje tá um pouco mais quente, né, do que o normal. Pois é, né, cara, porque a gente tá gravando diretamente de Marte, olha só, cara. E aí, né? Quem diria que iriam desenvolver protetor solar, né, pra... pra Marte, né, cara. É doido. Mas é engraçado demais, cara, o Asila é o primeiro podcast que grava uma leitura e um podcast inteiro em Marte, né, cara. Olha aí, rapaz. É porque hoje em dia essa questão de telefonema, né? Ninguém utiliza mais isso. Hoje em dia, boa parte do espaço está povoada, né? É, até. A gente já está começando a conhecer novos planetas. E Marte sempre foi um sonho, né? Para todo mundo. É, o Manel ali, bicho, comprou um terreno aqui, né? Em Marte. Do lado daquela avenida zona ali que o PC tá morando ali. Bicho. Cara, tem que visitar esses bichos aí. Boca quente, né, cara? Aquele local ali de Marte. É, quem diria, né, mas que a criminalidade chegaria tão rápido aqui em Marte. Os caras... É uma coisa que eu achei saudosista, cara. Quando a gente chegou aqui em Marte, era porque os caras foram saudosistas e colocaram aquele carrinho de lixo do pica-pau, mano. É doido, achei foda demais, mano. Quando eu vi esse bicho andando no meio da rua. Eu também. Quando eu vi isso, eu pensei logo que só os fortes entenderiam essa parada. Olha aí, os caras... Não, mas realmente foi uma iniciativa boa, né, das Nações Unidas. A passagem pra cá tá bem mais barata, né, inclusive. A gente tava só esperando baixar, né, cara, pra gente comprar uma passagem pra Marte. Mas agora eu acho que ainda falta... Como é que... Eu acho que ainda tem poucos pontos turísticos. A grande atração daqui é as praias, né? Pois é, né, cara. A praia aqui é meio diferente, né? E tem a vantagem que o celular não pega muito bem aqui, né? Pois é. Open Gangnam Style. Gangnam Style. E vamos para mais uma semana de e-mails do Asila Cardio. E o que é que temos de recado pra essa semana, né? A gente continua com a nossa mega promoção, né? Da Saraiva Games. Saraiva Games, né, cara? Tem vários games lá de promoção. Se você quiser comprar, clica aí. Você ajuda o Asila e ainda ganha um gamezão foda, né, cara? E tá barato. Você que não gosta nem do Asila, nem de games, mas gosta de uma pechincha, né? É, cara. Então a minha recomendação, cara, é que o cara clique aí no link da Saraiva e compre o Darksiders 2, cara, que eu tô achando do cacete demais, cara, esse jogo. A minha recomendação é que o cara clique no link e compre um Nintendo 3DS, né, tá barato aí, teve uma queda considerável. O cara tá mega louco pelo Nintendo 3DS, né, esperando os salários vão sair pra poder comprar. Tá quase de graça, viu? Eu compraria só pelo desconto que a Saraiva tá proporcionando aqui ao pessoal da Asila. Olha aí. E as Asila News informam, musiquinha do plantão da Globo, né? Os computadores lá de altíssima qualidade informaram lá, né, cara? Os caras deram as estatísticas, né, cara? Previsão do tempo. As estatísticas que são as velhas, né? Eles mostram 67% dos asilados enviaram e-mail agradecendo a gente, rapaz. Olha aí, que a galera nunca tinha assistido, tinha preconceito com Naruto. E ainda tem, né, cara, a galera. E os caras viraram fãs, cara, do Naruto depois desse episódio. Olha aí, se você trabalha na Panini ou na Shueisha, né? Olha aí, viu e-mail pra esse gente, né, cara? Pra eles e pague o nosso dinheiro. É. Até o Thiago Destrito, que sou um fã do Asila Cast, do Asilator, ele veio falar comigo, cara, no Facebook, que ele tinha preconceito com Naruto e ele achou foda demais, cara, quando ele assistiu. Recomendações asilísticas, né, cara? Olha aí. Olha aí, se você não gosta nem de anime, nem de nada, fica só a dica que existe um poder de influência, né, aí dentro do Asila. Pois é, cara, olha aí. Se você é dono de uma pizzaria, né, quiser patrocinar a gente, ele também... Pois é, cara, tá louco pra comer uma pizza, né, cara? Imagino que esse episódio vai sair na madrugada, o cara escutando, mano, o cara falando de pizza. É mesmo, é uma dica boa. A gente tá precisando gravemente de uma pizzaria patrocinar a gente. O Vitor Urama, né? Vitor Urama manda também aqui a abertura pra gente, onde aparece a décima abertura, né, do Naruto, onde aparece o Naruto jogando o PS1. Olha aí, cara, eu não tinha percebido, né, cara, ele joga um PS1 mesmo, né? É porque no programa a gente teve essa discussãozinha, né, sobre a faixa etária de tempo, né, do Naruto e tal, que ele é um... Ele é num Japão feudal, mas ele tem coisas modernas, né, no universo dele. Tem fatores retrô e tem fatores tecnológicos. Lógicos, né? Também envolvidos. Exatamente, cara. Anime bom, né, cara? Naruto ali. Não, é, cara. É foda. Vale a pena. E vamos para as vaziladas! Olha aí, cara. Galera, mais preocupado do que nunca, né? Porra, cara. Agora todo episódio a gente fica ali mega tenso, né, agora? É, tu sabe que eu acho que não, mano. Porque do jeito que a gente vai indo, eu acho que a gente continua falando na louca. É. Mas o Iago José, que aparentemente é um mega fã de Naruto, né? O cara comentou pra caralho. Mas isso que eu acho massa, que o Naruto é um anime que permite isso, né? O cara tem um conhecimento maior de jutsus, né? De como é que funcionam as coisas. É. Bom, vazilada do PC por ter falado que o Naruto só consegue fazer o Bushin só por ter a raposa. PC ali, né, cara? Na verdade, ele naturalmente tem reserva de chakra 4 vezes maior do que uma pessoa normal. Olha aí. Naturalmente, também eu acho que é uma vazilada do Iago, porque faz tempo que eu não assisto, mas eu acho que tem sim alguma coisa a ver com a origem da Kyuubi, mas não sei, né? Não vou dizer pra não me comprometer. É. Assim mesmo, sem o poder da Kyuubi, ele consegue usar vários Kagebushins de uma vez. Olha aí, cara. Outra vazilada pro Joel, que fala que o Zabuza é considerado um demônio junto com um Haku. E se juntam, e só por isso se juntam. Peraí, mano, o cara... Mas eles dois... Porque os demônios são unidos, né, mano? O cara... É. Hoje em dia, mano, a comunidade de evangélicos é tão grande que os demônios têm que se unir pra poder sobreviver, né? Pois é, eu pensei que ele também é um filho do demônio. Não, o PC também é contra essa parada de o Evangelho. Mas bem, ele encontra o Haku e só o treina por ver que ele tem o Kekkei Genkai, né? Que é aquela linhagem sanguínea avançada. É. E por ser um órfão, fazendo com que ele vire um assassino da névoa de nível Ambu. Ele se torna um oponente forte até mesmo para os Jonins. Vamos lá. O Luiz envia aqui uma vazilada. Existem sim animes que falam de dinheiro. Inclusive em animes que o principal assunto é o dinheiro. Aí ele diz só pra mover o contador de vaziladas. Na verdade foi o Manel, né, cara, que falou isso aí. A gente entrou numa discussãozinha sobre... Ah, mas eu achei isso aí meio vago do Luiz. Porque ele diz, existem animes que falam do dinheiro. Eu acho que a vazilada é só válida se ele citar um exemplo concreto. Não, eu quero ver ele citar um anime que realmente eles falam só sobre dinheiro. E aí a gente vai assistir esse episódio desse anime. Se falar mesmo de dinheiro, aí é vazilada. Inclusive, me agradaria muito, mano. Um anime que falasse sobre dinheiro era uma parada bem destacada. Por exemplo, o cara assiste um anime sobre boxe, o cara fica altamente tendencioso a praticar, né? Pois é, né? Um anime que fala sobre dinheiro vai empolgar o cara a ir atrás de dinheiro também, né, cara? Isso é uma grande jogada. Mesmo que você não seja o Luiz, se você souber de algum anime que fale de dinheiro, surgiu um interesse aí da nossa parte. Mas no caso aí do Luiz, a vazilada não foi pra ninguém, né, cara? Não foi pra ninguém. Vai ficar em aberto. Se apareceu esse anime aí, onde o pessoal trata muito sobre dinheiro, o Manel se fudeu. Procura aí um anime que fala só sobre dinheiro, cara. A galera citou o Fairy... Seja só pra lascar o Manel, né? Pois é. A galera lá nos comentários citou o Fairy Tail, que os caras trabalham por dinheiro também. Mas não é o foco principal, né, do anime, cara. É, cara, tem várias... Por exemplo, One Piece, a Nami, né, que é uma das companheiras do Luffy, ela é totalmente mercenária. Mas tem que ver que isso aí não influencia o anime. É. É, a vida é assim. Mas o Juca, que envia uma vazilada minha... É. Que o Fullmetal Alchemist foi publicado na Shonen Gangan, que pertence à Square Enix e não à Square Jump. Squirty Jump? Aqui fica complicado porque eu me lembro que eu falei no sentido, realmente eu não tava tentando pensar na Shonen Jump, porque a Shonen Jump ela realmente publica mais histórias tipo Bleach, Naruto, One Piece, né, que é aquela história, personagens adolescentes, porradeiros que vem evoluindo. Não, a gente tava falando mais sobre dando exemplo, né, cara? Tá certo, a gente considera, apesar de a gente não ter averiguado essa Squirty Jump, provavelmente eu não falei Squirty Jump, né? Pois é. Veio Shonen Jump, né? Mas valeu a vacilada ou não valeu? Na próxima sessão de e-mails a gente confirma essa daqui. Pois essa é. Daqui merece um estudo aprofundado, porque... Vai ficar pendurada aí essa daí, né? A do Juca e a do Luiz. Pronto, é duas na conta. No próximo episódio a gente resolve o mistério dessas duas. Olha aí. E primeiro e-mail, Ícaro Brendel, 18 anos, Paracatu, Minas Gerais. Paracatu, olha aí. Paracatu é uma cidade boa, mano. Neva, eu acho lá, né? Neva? Caraca. Fala aí, galera Zilada, também sou daqueles ouvintes antigos que nunca mandou e-mail. Conheci o AzilaCast através do Easy Nobre, mas após o desafio do Jota sobre o dúvidas Pokémon Raikou, Entei e Suicune, resolvi mandar um e-mail. Olha aí, meu Chico, inclusive o desafio do Jota fez muito sucesso, né? Tem gente quente e tal, tem gente que tá bem perto de descobrir o mistério dos três Pokémon, mas é uma parada legal, véio. Essa foi uma das épocas mais divertidas que eu achei do Pokémon. A lenda contada sobre os três envolve a Brass Tower, que agora é a Burner Tower. Olha aí. A lenda... Eu era uma charra mais massa no tempo da Brass. Tinha mais coisa, mais festa lá, né? Então, a lenda conta que o surgimento dos três se deu através de tais acontecimentos. Raikou, o raio que caiu na torre. Entei, o fogo que queimou a torre. E Suicune, a chuva que apagou o fogo da torre. Essa lenda envolve também os dois outros pokémons lendários. Lugia, que vivia na torre antes do incêndio. E Ho-Ho, que foi à torre para reviver os três pokémons que sucumbiram após o incêndio da torre. Quais três pokémons? Os três cães lendários que tinham morrido? É porque pela história aqui que ele vai contando, tipo, um anulou o outro, né? É, sabe o que é bizarro, cara? É porque o Ho-Ho, ele é um pokémon do segundo jogo do Pokémon, né? Game Boy Advanced. E ele aparece no primeiro episódio do Pokémon do anime, né, cara? Que bizarro, cara. Será que o cara já tinha criado e tal? Como é que foi aquilo ali? Isso aí é um... Depois que a gente resolveu o mistério dos três Pokémons lendários, né? A gente vai pro do Ho-Ho, que tem vários outros mistérios. Mas é uma história interessante. Realmente tem muita coisa a ver, né? É. E serve pra exemplificar que tem muita gente que joga Pokémon pensando que é só aquela parada de sair pegando Pokémon, né? Joga Pokébola e tal. Brinquedinho, né? E tal. Pois é, mas mostra que tem uma história por trás, uma história muito mais até bem elaborada, né? Com suas lendas e mitologias. E até a lenda do Clefable também, né, cara? Que fez um sucesso aí. Este mesmo, a lenda do Clefable foi sinistra, viu, mano? Essa daí foi tá perto. Aí ele diz aqui, então é isso, Azelados, até mais, continue com esse trabalho foda que vocês fazem como ninguém, olha aí. Inclusive o próximo ouvinte que escreve aqui pra gente é o Chola, né? Dependendo da cidade que ele escreve, que ele não botou aqui, pode ser uma paradazinha de duplo sentido, né? Pois é, piada bate. O nosso amigo Chola não tem idade, não tem cidade, não tem profissão. Já fiz mocota que não manda e-mail. Como é, mas isso aí? Mocota que não manda e-mail. É porque ele escreveu e-mail estilo carta do Chaves, se liga. O cara tem que ir lendo um parágrafo pra depois fazer sentido. Estava ocupado com a merda do trabalho, do curso e até de uma possível namorada. Estava ouvindo o último cast sobre Naruto e dei risada mais do que tudo. Foi massa demais. Aí, aí. Queria falar também que na empresa em que eu trabalhava, consegui viciar as pessoas a falar mó paia, massa, vai pra porra seu baitolo. Esse daí deve ser pro chefe, né, meu? Bicho cholazão aí, bicho todo fuleira. A variação mais massa que eu acho vai pra porra sua baitola, né? Pois é, esse é do PC, né? Esse é original do PC e vai tomar no c*** porra. percebe que a maioria são xingamentos com a mulher, né? Ele tá quebrando essa barreira de poder ofender as mulheres numa boa, né? Que isso? É, bom, era só isso. Só queria sugerir um cast sobre histórias da casa do Telos 2, né? Inclusive, esse aí a gente sacou hoje um patrocínio muito bem bolado, né? Pra esse aí. Sim! Esse aí é bom, esse aí. Esse aí, agora, mais do que nunca, tem grandes possibilidades de sair muito em breve, né? Abraço pra vocês e sucesso. Próximo e-mail do Irving Webster. 20 anos disponível no mercado de trabalho, Fortaleza, Ceará. O cara Olha mandou aí. O currículo dele aqui em anexo, né? E aí, galera do Asila, não sou um fã de Naruto, olha aí, cara. Mas já acompanho o anime durante algum tempo. Acho massa quando o Asila Cast é sobre anime. Vocês contam a história do autor e é sempre muito interessante. Vocês comentaram sobre o nome de um ouvinte que mandou e-mail, chamado Tachibana, olha aí, cara. Esse é o nome Sim. de um dos clãs de senhores feudais do Japão que viveram durante a era Sengoku e Edo. Edo, né? Não lembro de personagem de anime com esse nome. Na verdade é o Kyo mesmo, né, cara? O cara da tuberculose. É o Tachibana, o tuberculosozão do mal. É. Mas lembro muito bem de uma personagem chamada Gintio Tachibana. O jogo do PS2 se chama Samurai Warriors. E todos os personagens do jogo são baseados em guerreiros, samurais ou ninjas que realmente existiram. Como Hattori Hanzo, Oda Nobunaga, Date Masamune. É o cara da espada do Masamune, esse bicho. É um ferreiruzão loucura, né? Não, esse cara. Se eu não me engano, tem o Masamune e o outro cara que é o... Como é o nome daquela espada? Não. Também é com M, né? Muramasa. Miyamoto Musashi, que também é um samuraizão fodão, né, cara? O próprio jogo é baseado na história do Japão. Samurai Warriors é dos mesmos criadores de Dynasty Warriors, que teve inúmeras sequências também pra PS2. Este trata-se sobre a história da China, olha aí. Que eu pensei que Samurai Warriors era a versão japonesa e Dynasty Warriors era a versão americana, ó. Olha aí. Mas daí me esclareceu porque eu tava até em dúvida, porque, vamos dizer, eu tava achando legal ele contando, porque eu pessoalmente eu dou muito valor a esses animes que são no Japão feudal e tal, principalmente como ele tava dizendo. Só que eu tava achando estranho, porque o Samurai Warrior é rico assim em formação, e na minha mente o Dynasty Warrior é só aquela porradaria zona estilo Good of War, 500 caras rodeando o cara, descendo o cacete em todo mundo e tal. É relevante, cara, essa informação. Olha aí, vou atrás desse jogo, Samurai Warriors. E aí ele envia aqui os links pros trailers do jogo, né? Tem o Samurai Warriors 2, o Dynasty Warriors 5, que é o 4 em japonês, né? O americano tem essa putaria. O Warriors Orochi 3, o Sengoku Basara também. É. Sengoku Basara, que é um anime que também é baseado na história do Japão. Inclusive, eu acho o Sengoku Basara, o anime, ainda melhor do que o jogo. Não sei se é porque o jogo especificamente que eu peguei não era muito bom, e tem vários Sengoku Basara, mas o anime é muito bom, vale a pena. O Sengoku Basara é um anime que foi baseado num jogo ou é o contrário? É exatamente o que tu disse. Existiu o jogo Sengoku Basara e fizeram o anime dele. Ah, sim. Faça um cast sobre a história do Japão, por favor, olha aí. Isso daí a gente tá devendo também, né, cara? A gente vai fazer esse aí. Sabe que eu já fiz um trabalho no tempo do ensino médio poderoso sobre a história do Japão. Ainda tenho esse bicho aqui. Cara, vai usar ele como pauta. Pois é, só escanear aqui as folhas, dá pra fazer uma falta. Mas a história do Japão é interessantíssima. Eu me lembro que no tempo que eu fiz esse trabalho, eu me surpreendi. Tem várias lições interessantes que o cara pode tirar disso. É foda, cara. Próximo e-mail aqui é do Davi, 24 anos, Fortaleza, Ceará, estudante universitário. Olá, asilados. Não sei se já mandaram a resposta para o significado do nome dos lendários pokémons de Gold e Silver. Bem, mas ainda assim vai a minha explicação. É. Haikou, bota um ideograma em japonês, né, aqui e tal. Relâmpago, e vem da combinação de Rai, que é trovão, e Kou, que é imperador. Olha aí. E assim como o Pokémon Manectri, são inspirados nas formas de uma criatura mitológica japonesa, um Raiju. Sendo Raiju uma forma de tigre magnético à forma de lobo. Eu ainda acho que, vamos dizer, os três cachorros lendários, eles são mais baseados em animais da mitologia japonesa chamados Bakus. Depois vocês colocam aí no Google Imagens Baku japonês, que talvez vocês vão ter uma noção que eu acho que provavelmente quando os caras foram se inspirar pra fazer o design deles, os caras tenham se inspirado mais por esse lado. Mas beleza, né? Pois é, e aqui ele continua dizendo que tem um Entei, né? Que En é chama e Kotei é imperador. Suikun, né? Água, Sui e Kun é rei. Abaixo a... E aqui embaixo ele coloca uma imagem curiosa, né? Sobre os pokémons. A gente vai deixar também um link, né? Aí. A gente vai deixar o link, tem várias curiosidades aqui também, cara. Ele disse que a Chikorita, na verdade, é baseada numa pera. Tem um negócio aqui do Alakazam que eu achei invocado. É um pentagramazão a cabeça do cara, né? Tu sabe que o próprio Alakazam em si, a história dele já é cheia de problemáticas. É. Esse pentagrama. É, mas aí, alguém acertou o trocadilho ali do Raikou? Ainda não, o pessoal tá muito quente, né? O cara vê que tem informações complementares, né, e tal. Mas a gente vai trazer o Jota pra dizer quem foi que chegou mais perto, né? Sim, cara. Quem vai ganhar o prêmio, o que é o prêmio secreto aí do Jota, né? E só pra deixar claro também, né, cara, que a gente tá falando nesse AzilaCast Viagens no Tempo. E pra esclarecer, né, cara, que tenho certeza que vai ser festival de Azila. Eu acho que não, sabia? Vamos ver, né, se a galera... Eu acho que vai ser tipo aquela parada que quando o cara tá conversando com outra pessoa e o cara não tá entendendo porra nenhuma, o cara fica assim, é, né... Pra ressaltar também que a gente não é físico, né? Não fiquem putos também. É, a gente ainda não tem a carteirinha. Mas vamos lá pro Viagens do Tempo, né? Então, a gente pode imaginar uma questão da nave espacial, né? Se uma pessoa tá dentro de uma nave que percorre a uma distância da velocidade da luz, quando as pessoas que estão de fora estão olhando para ele, tá vendo o tempo dele ser reduzido ao zero, né? Enquanto que a velocidade do cara, olhando pro lado de fora, tá vendo o tempo passar mais rápido para ele, né? É a relação que o objeto tem com a massa perto dele, é. Que é o conceito que eu disse do Manel. Porque hoje em dia a física já sabe que quanto mais próximo uma determinada molécula está de uma outra grande massa, mais o tempo passa rápido para ela, entendeu? Por exemplo, um ser humano normal ele está próximo à Terra. É um grande amontoado de massa e por isso a gente tem o nosso tempo normal. Em contrapartida a isso, se você pegar os seres humanos e colocar, sei lá, numa estação espacial com um relógio, daqueles relógios que nunca atrasam, aqueles... O doidão. Relógio é, doidão. É, o conceito, mano, é o relógio doidão ou então aquele, sei lá, Cássio, né? Aquele relógiozinho que... É, mas aquele relógio que o cara tem que dar aquela balançada, tipo o senhorzinho Malta pra dar corda, se liga. Aqueles relógiozinhos à prova d'água dele digital. Pois é, mas vamos supor, já fizeram esse experimento. Pegaram um relógio que nunca atrasa, deixaram na Terra e colocaram o outro numa sonda espacial e enviaram pro espaço. É. Teoricamente, os relógios não poderiam atrasar, porque eles estavam sincronizados, né? É. Mesmo que, vamos dizer, eventualmente atrasasse, os dois atrasariam igual. Não haveria de ter diferenças. Mas por eles estarem... Se a bateria estivesse fraca, né? Os dois parariam no mesmo momento, entendeu? É. Não, mas eu disse a bateria de um, né, o animal? Não, mas dois. As baterias são iguais, mano. É, mano. Sim, agora foi. Agora não existe celular bom e ruim não, é? Os dois tem que estar ruim e os dois tem que estar bom, né? É, a teoria é. É, aí o que é que acontece? Ah, isso foi feito mais um estudo, mano. É um estudo. Ninguém pode afirmar nada em cima de um único estudo, mas tem que ter vários. Manel tá mas, batendo pô. Boca com o Albert Einstein, mano. É, mano. Não tem nem bigode, pô. Mano. Tu sabe um cara que. Na minha visão, é muito parecido com o Albert Einstein, mano. Pelo menos de fisionomia, mano. É o pai do Manel, mano. Tu não acha, não? Puta que pariu. Se o bigode fosse branco, né? Pronto, já era, né? É, velho. É, mas ele parece... O Albert Einstein parece o marido da minha tia, velho. Gente, até o cabelo do cara idêntico. Pois bem, aí ambos os relógios vocês colocando um desses no espaço, é. Depois de um determinado período, você nota que existem atrasos no relógio que foi pro espaço. Isso é uma das maneiras de se provar que, assim como, vamos dizer, aí que eu digo que é interessante você captar o conceito que o tempo ele funciona como uma dimensão. Porque como aquele primeiro exemplo do Joel, é, vamos dizer, a velocidade que você leva para ir de um ponto ao outro, você aceita que ela é variável, né? Normal? Sim. Não, é, por causa daqui a velocidade varia. A distância pode variar, né? Não, eu andar 50 metros é uma coisa, eu andar 10 metros é outra. Isso aí é aceitável também. Agora, o tempo em si, ele é soberano. Vamos dizer, ninguém aceita que o tempo para. Eu disse, parei soberano, o... É absurdo. E esse experimento ele serve para mostrar que, na verdade, o tempo ele não é universal. Daí que entra lá no começo a teoria da relatividade, que vai depender do ponto que você observa. O tempo, para uma pessoa que está na Terra, no nível do mar, ele funciona de um modo. O tempo, para um cara que está lá em Marte, numa distância intermediária entre Marte e a Terra, que não tem nenhuma... uma grande concentração de massa próxima a ele, o tempo próximo a ele vai passar mais devagar. E é aí que você começa a entender que existe a possibilidade, sim, de você viajar no tempo, já que o tempo ele não é soberano. Você começa a identificar que existem falhas no tempo. Uhum. E a Lua? O tempo pode variar. O que é que tem a Lua? A Lua é de queijo. Se eu estiver lá na Lua, o tempo passa mais devagar, é? Teoricamente sim, porque a massa da Lua é menor do que a da Terra. Tu quer me dizer que só porque não tem gravidade, aí o ponteiro não vai se mexer mais devagar, é? Não, o relógio não vai funcionar. Vê que a piada do Manel foi tão absurda que só ele entendeu e ele riu sozinho. Né? A gente pode levar o exemplo do Sol, por exemplo, que o Sol é uma... Ele tem a massa dele que é grande, né? E ele consegue dobrar o tempo ao redor dele, né? Tu quer me dizer que lá no Sol o tempo passa mais rápido, né? Com relação a um ser humano. E como é que tu tem provas disso? Ciência já tem, mano. Se ninguém chegou lá no Sol. Claro que chegou, pô. Não foi a Lua, não, mano. É, valeu, PC, high five. Eu acho que o tempo de uma pessoa que vive na Terra, mano, é o mesmo tempo de uma pessoa que vive em Saturno, sei lá. Claro que não, mas na hora que o pessoal de Saturno vive 50 anos a mais, mano. Vixe, todo mundo se mudando pra lá agora, né? O Thanos, né? O Thanos, né? Ele vive uns 50 anos. Tu nunca se perguntou, não, mano, por que é que o... Passa ano e sai ano, o Superman não envelhece? Pois é, mano. Oi. Mas não mora na Terra, mano? Agora não, mano, tu é doido, hein? Mas ele dá uma viajadazinha pro espaço, mano, e tal. É, mano. Passa uns dias por lá, né? É, isso aí é uma teoria que eu já tinha ouvido falar também, que dependendo da massa, o tempo ao redor é dobrado, né? Por isso que o pessoal diz que as pirâmides do Egito, elas conseguem dobrar o tempo e tal. É, as pirâmides ali é escrota. Não, né? Mas já é um estudo mais PC único, né? Pois é, não, mas ela consegue, em relação à massa dela, mas ela consegue dobrar o tempo em... É tão insignificante que não chega a quase nada, né? Invocado, mano, da teoria do tempo é o seguinte, é porque o ser humano normal, principalmente o cara que é ligado em cultura pop, o cara pensa em viagem do tempo, mano. Logo aquela porra do DeLorean, né? O cara passa e corta do tempo com carro e não sei o quê. Mas são esses pequenos detalhes, mano, que vão ajudando o cara a formar, mano. Quando o cara trabalha com viagem no tempo, primeiro, mano, o cara tenta enviar um fóton pro passado e tal. Tu trabalha com viagem no tempo, né? O cara é físico, né? Mano, o cara não respeita nem as titulações alheias. Né? Titulação é minhas letras. Deus ova, o PC vai de... Tu tem um. Putaria. Não, eu... Sheldon agora. A gente pode pegar o exemplo também de uma estrela morrendo, né? Porque quando a gente tá vendo uma estrela daqui, aliás, a luz que a gente tá vendo é uma luz de 60 milhões de anos atrás, né? Mais ou menos. Eu não sei qual é a distância correta. Quando essa estrela morre, pra gente ela ainda tá lá, só que ela morreu há 60 milhões de anos atrás. Só vai chegar depois a... E a luz só vem chegar depois pros nossos olhos, né? E a mesma coisa com o Sol, né? O Sol, a luz do Sol demora quanto tempo pra chegar na Terra? Um segundo. 4 minutos, 8 minutos, por aí. Eu vou com o Manel, que deve ser cor de segundos. Não, acho que é 8 minutos, alguma coisa assim. Hã? Tu tá usando aquele referencial do Cavaleiros do Zodíaco, né? É, vai ter isso mesmo. A distância que a luz do Sol percorre pra chegar na Terra é mais ou menos isso aí. 8, 7 minutos, alguma coisa assim. Sim, aí quando a estrela cadente morreu, ela morreu há 1 bilhão de anos atrás, foi? Foi. Morreu, mano. É. Eu tive a sorte de ver hoje, foi? Foi. A cagada máxima. A cagada. Tá cagado, rapaz. E aí daí tu tira que o tempo pra gente é um tempo e o tempo pra aquela estrela que morreu é outro tempo. E quem te garante isso? É, mano, porque eu... Já foi provado, macho. Agora uma coisa também que aconteceu interessante esse ano foi a eleição do Schwarza, né, pra presidente. Caraca, cara. Quando eu vi, isso foi aquele negócio, né, cara, do filme do Demolidor, bicho, prevê o futuro mesmo, né, cara? É. As eleições zonas de 2050, mano, o Schwarzenegger ganhou, mano. Tu sabe que tem muita gente que depois começou a reassistir esse filme tentando achar mais mensagens do futuro, né? É, realmente os caras só de putaria criaram a biblioteca Schwarzenegger, né? Mas foi a que se mostrou acertada, né, no final das contas. Parece que foi só de putaria mesmo, né, aquela biblioteca Schwarzenegger. Parece que foi o Stallone mesmo que investiu nessa parada, né. Tá aí, né, graças às modernidades do direito, né, mais uma celebridade conseguiu se tornar presidente. Olha aí. O Tiririca, né, que tava se candidatando à presidência do Brasil também, né, cara? Até as últimas pesquisas ele tava bem votado, mas eu acho que dessa vez ele leva. Eu acho que leva, hein, nessa vez aí. Eu acho que vou votar nele ali, no Tiririca. Ali. Eu tô em dúvida entre ele e o ciborgue do Lula ainda. Mas... O ciborgue do Lula ali é comédia, né, cara? É, mano, tu é doido, mano. E tu sabe que o PT hoje em dia domina uma das melhores tecnologias 3D, né? É? É, mano. Aquele efeito todo ali é só o PT que tem. Parece que o cara tá do teu lado, né, cara? Na sala de estar ali. Tu é doido. É a teoria do buracos de minhoca, PC. Mas tinha que ser um PC mesmo, negócio de buraco de minhoca, mano. Eu ouvi o PC dizendo aí que é negócio do capeta, mano. É verdade, é isso aí. Mano, eu já tá pensando em putaria, mano. Buraco de minhoca. Pra lá, mano. Com essas caras. Taradão, né, meu Manel? Pra lá, mano. Desgraças, mano. Sabe, já é isso. Deixa eu ver, putaria em tudo. Aquele cara que sente atração por animais, mano. Os roubos não sei o quê. Vai ter. É zoofilia. É, mas o bicho é zoofilista, mano. Então, como é que seria essa teoria do buracos de minhoca? Fala, BC, fala, porra. De buraco de minhoca tem a ver com contínuo espaço-tempo. A qual é a essência de um atalho através do espaço do tempo. Como é, mano? Tá aqui, pá, eu não duas bocas, a garganta e o tubo. O que é que tem? Duas bocas e um tubo, mano? Tem a coisa é usada pra viagem no tempo, mas isso aí foi quem falou isso aí foi o John Tito. Tu quer dizer que a minhoca vive viajando no tempo? A minhoca? É, mano, tu ouviu o que eu ouvi, mano? Quem criou essa teoria foi o Vin Diesel. Vin Diesel. Eu ouvi isso aí, mano, é isso aí mesmo. John Titor, aquele maluco. Ah, E aí? Mas tu sabe que a teoria do buraco de minhoca não é do John Titor, não, né? A teoria do buraco de minhoca, ele diz que é o seguinte: nada no plano físico é liso, né? Você vê uma parede lisa, você vê imperfeições nela. Você vê rachadura, vê buraco, vê não sei o quê. Você pegar uma pedra de granito, por exemplo, uma pedra de granito polida, se você passar a mão, você acha que ela é lisa, né? Mas você vê, tem imperfeições, né? Microscópicas, mas tem, né? E o tempo não é liso também, né? Que ele diz, o tempo também tem imperfeições, né? E são esses que são os buracos de minhoca, né? Que ele diz. É, porque a estrutura, quando você analisa a física, nada dentro da física é totalmente perfeito, né? Como tu disse. Uhum. Tanto é que isso é engraçado, quando o cara começa a estudar física na faculdade, o cara percebe que no ensino médio era muito mais fácil, né? Uhum. Porque a física que o cara estuda no ensino médio, você despreza várias coisas, né? Sim. Várias, o pessoal até brinca com aquele gráfico que quando você vai calcular alguma coisa na física do ensino médio é só uma bolinha, uma seta pra baixo, uma pra cima e uma pra frente, né? É. E na física mais aprofundada é uma porrada de seta, né? Molou. E é como eles acreditam, vamos dizer, como o espaço é totalmente baseado no ambiente que o objeto vai percorrer, como o Joel disse, um granizo, se você usar um microscópio, ele sempre vai existir imperfeições, não tem como ser perfeito. A velocidade que você vai utilizar, ela sempre vai oferecer variações, porque tem a resistência do ar, né? Tem um vento, tem vários outros fatores. E como você começa a considerar o tempo como uma dimensão, é fisicamente impossível que dentro de todo o estudo da física, nada é perfeito, só o tempo vai ser perfeito. É aí que vem o jargão de ser fisicamente impossível, né? Uhum. E os buracos de minhoca seriam isso, seriam tipo, vamos dizer, as imperfeições que aparecem no tempo, né? Seriam literalmente buracos. Só que isso aí que é o curioso. O buraco de minhoca não necessariamente leva o cara para um lugar específico no passado. É uma abertura que vai levar o cara em algum outro buraco no espaço-tempo. Por exemplo, aquele exemplo anterior que o Joel deu, que ele desloca dentro de uma determinada área 100 metros, né? É. Uma viagem no tempo poderia ser, por exemplo, dentro desse espaço de 100 metros, o Joel, no começo dos 100 metros, vê um buraco de minhoca, enfiar a mão dele, e a mão dele simultaneamente desaparecer e aparecer 100 metros à frente. Entendeu? Nesse momento, lá na frente. Pois é, mano. Nesse momento o cara tá quebrando a quarta dimensão do tempo. Pronto, esses exemplos ficam até mais interessantes. Que isso aí prova que, vamos dizer, só uma determinada massa do corpo do Joel se deslocou um espaço completo sem relevar o tempo. Isso aí já é uma prova de que é possível uma viagem no tempo. Possível viagem no tempo. Então, mas esse aí tá reditinho, ó, é. Não, mas esse exemplo aí ficou fácil, não ficou não de entender? Não, ficou, é fácil mesmo, porque se nada é liso, o tempo também não é liso, né? É, mano, isso é óbvio. Sabe quem é culpa disso aí, mano? Dr. Brown, né? Matéria, não, né? Mano, do Masami Kurumada, mano. Esse bicho botou o Cronos como sendo o deusão supremo, né? É, não, mano, o tempo aqui ninguém mexe, o bicho é absoluto e tal. Aí toda a vida que o cara pensa em tempo, mano, pensa que esse bicho é o mesmo tempo, né? E tal, o bicho não vareia nem nada. O vareio, como diz Matuto, diz que o tempo não é liso. Oh. Que ele é crespo, né? Eu disse que o tempo. Peraí. Aquela lá, né? Valeu, né? Não, eu disse que. Tá dizendo aí que o tempo também não é liso? Não é liso? Tem muito dinheiro, né? Tá dizendo? Piada zona trapalhões. Não. Eu digo que é porque. Na verdade, ele é liso porque ele não é matéria. Ele é uma dimensão, mano. Faz tempo que eu digo isso aí, mano. Então, o buraco de minhoca, ele é como se fosse um portal, por exemplo. É isso? Tá querendo dizer? Depende do conceito do portal. Por exemplo, vamos dizer, tu tá andando numa estrada, né? É. Tal, tu tá indo pro trabalho e tem um buraco na pista. Puxa. Considerando que o trajeto que tu tá levando é uma dimensão. É certeza o Joel cair, viu, mano? Bicho é caçador de buraco no meio da rua, viu, mano? Doido, velho. Ele coleciona da equipe de trabalho, mas é todos os buracos possíveis. Pá, pá. Não sei como é que o filho não fura essa porra. E, velho, a cidade, a galera conserta essas porra, velho. Ó, vamos dizer, tu tá indo na tua trajetória reta, né? Vamos dizer que tu pegou uma reta. É. Tem um buraco na pista. Sim. No momento que tu cai no buraco, tu concorda que aquela trajetória que tu tava indo foi alterada, né? Sim. Perdeu um pouco de velocidade e tal, o carro caiu um pouco pro lado, tudo bem. Quebrou ali a suspensão. Pois é, foi, isso aí acontece demais, né? Foi uma imperfeição dentro da tua dimensão que tu tava seguindo. É. Ô, tu tá andando aqui e tal, e começa uma ventania zona louca e tal, o carro começa a perder velocidade. Sacar. Foi uma variável de ambiente que interferiu na tua velocidade. Do mesmo jeito que vamos dizer, todas essas tuas variáveis estão sujeitas a não serem absolutas, ocorrerem imperfeições, o tempo também sofre isso. Por que é que o tempo sofre isso? Ninguém sabe dizer, mas o que se sabe é que sofre. E quando acontece esses danos no tempo, essas falhas no tempo, é o que os caras chamam de buraco de minhoca. Por que buraco de minhoca? Porque é uma falha no tempo. E buraco, esse buraco pode ser de um centímetro, um metro, um nanômetro, né? Pode variar. E quando esse bicho surge, é o que eu tô dizendo, você não enxerga. Ele acontece, mas vamos dizer, a matéria que passar por ali, você só tem a certeza que ela é deslocada no espaço-tempo. Se você jogar uma bola lá dentro, uma bola de papel, se o diâmetro assim couber, ela não vai passar para aquela dimensão. Ela pode ir pro passado, pro futuro ou para cima da sua casa. Já vê isso, tu armou o quê aí? A cadeira, vai. Não, então... Vai, PC, mano, fala! Ô, louco, passei pro Neto já há muito tempo. Então, o cara seria o seguinte, o Manel tá andando aqui na rua, por exemplo. Certo. Aí ele tá andando e tal, aí ele vê um buraco assim no chão. Buraco não, cai no buraco não. Ele tá andando aqui, aí ele vê um... Ele vê um negócio disforme na frente dele ele e tal. Ele vê assim, vixe, um buraco de minhoca, aí lá vai ele pular dentro do buraco, né? Aí ele... Não pode ser esse buraco aí, foi doido. Deixa também do buraco de minhoca, se a pessoa consegue ficar vivo, né, quando cai lá. É. E aí o Manel caiu no buraco, ele saiu num tempo que ele era criança, né? Aí ele consegue ver ele mesmo ali com o cabelão lá e tal. Aí ele diz, vixe, diabo de marmota é essa? E isso aí, mano, isso é um conceito interessante da física. Porque a física, ela aceita a questão da viagem no tempo. É. Só que a física, ela não assume se existem regras para viagem no tempo, entendeu? Porque é uma coisa como se fosse assim. Os físicos que estudam a questão temporal, eles aceitam a viagem no tempo, certo? Contudo, como ninguém tem estudos de, vamos dizer, enviar consciência no espaço-tempo, porque os estudos que tem, os caras tentam mandar fótons, nêutrons, por esses buracos de minhoca. Como não é possível coletar dados disso, ninguém sabe qual é o efeito que tem desse envio de mensagens, tá entendendo? Pode ser que, vamos dizer, o cara voltando no tempo não afete nada, ou pode ser que só pelo fato do cara voltar no tempo destrua a realidade. Não existem ainda regras formuladas sobre isso aí. Se o cara for pensar conforme o filme Efeito Borboleta. O que é que tem? Que o cara tem lá, aí ele olha lá por uma foto lá, aí ele consegue, tipo, voltar o tempo e modificar o tempo da forma que ele quer. Sendo que quando sabe ele modifica, ele volta... Outro exemplo que reforça... Ele se prejudica, de outra maneira. Pronto, o efeito borboleta é um clássico dessa teoria, da quarta dimensão. Porque o efeito borboleta é exatamente isso. A foto nada mais é do que capturar a dimensão tempo num determinado período, né? Sim. Naquele momento você conseguiu capturar a dimensão tempo e as outras três dimensões. O efeito borboleta é isso. Ele se transporta pela quarta dimensão para aquele exato momento. E o efeito borboleta é um filme ficcional, né? Não dá pra... É, pois é. Que inclusive só presta um, né? Porque a negada disse que o 2 e o 3 não é muito bom, né? É, só... Eu gosto ali o 2. Tu acha bom o PC, o 2, tudo? Tá assistindo esse filme aí. É isso, velho. Tava na lista, mas da pauta, PC. Tá lá, mesmo. É, o buraco de minhoca. Então o buraco de minhoca é totalmente aleatório, né? Se o cara cair dele. É. O... Mas aí que tá. Na teoria não existem. É no rolete, né? O tempo ali da. Pois é, é como se fosse um fenômeno natural, mano. É como se fosse 1850 o cara tentando prever a chuva. É complicado, é um fenômeno natural. Só que o interessante é isso. É, por mais que os cientistas digam que é um fato recorrente, que acontece mais do que a pessoa possa imaginar, exatamente, todo dia, só que como existem variações desse, como é que eu posso dizer, desse fenômeno, fica difícil mensurar. Mas agora, por exemplo, a gente tem o caso clássico do Triângulo das Bermudas, né? Que algumas pessoas acreditam que aqui naquele período existam buracos de minhoca. Ei, mano, devia fazer um castzão, um estudo aprofundado sobre o Triângulo das Bermudas, ó, mano. Isso é doido, quer morrer mesmo, né? Não, inclusive, a gente tem um participante que já passou 3 vezes, né, pelo Triângulo das Bermudas. Diz que vários aviões, né, quando passam por lá, cai, acontece um monte de areia. Eu tenho até um relato, mano, sobre viagens no tempo, sobre isso aí. O Einstein, quando ele publicou a teoria dele da relatividade... Com essa questão de deslocamento do espaço-tempo, ele publicou. Aí, alguns dos navios, na época da guerra, que passavam pelo Triângulo das Bermudas, sofriam esse processo, vamos dizer. Dentro de um determinado espaço de tempo que os caras cruzavam, os relógios ficavam desacertados, os instrumentos de navegação falhavam, justamente por causa dessa teoria. Que, teoricamente, a embarcação, durante um curto período de tempo, passou por um espaço onde a dimensão tempo ficou irrelevante. E aí tu imagina que todos os instrumentos que o navio tem, que são baseados em tempo, ficaram disfuncionais. Tá entendendo? Porque aquele corpo que era orientado pela dimensão tempo, ficou fora. O que acontece nesse período, constam registros que o Einstein foi chamado... para fazer um estudo na Marinha do Exército. Para fazer uma visitinha lá no Triângulozão, foi? Pois é, para tentar descobrir. Claro que isso é teoria. O que o pessoal diz é que ele estava fazendo um estudo sobre... Claro que não é burro, não foi, né? Ele tá na folha de pagamento da Marinha dos Estados Unidos naquele período. Galera, agora, o real motivo... Galera ali para tirar de tempo disse... Não, mano, o Einstein aí tá só de putaria, mano. Que... Queria dizer o que é que ele tava fazendo lá de verdade, né? Pois é. E, mas agora que eu me lembrei, eu tenho um jogo aqui do PS2, mas que envolve esse negócio de Triângulo da Bermuda mesmo. Vigi. Dino Crisis. É de dinossauro também. Ah, parei aí, mano. É, tô dizendo. Jurassic The Hunted. Olha aí, mano. Nunca ouvi falar desse jogo aí. É porque tu é um rapaz sem cultura, mano. Ei, PC, o que é que tu acha que o pessoal vende lá no Triângulo das Bermudas? Bermuda. Aí, meu PC acertou. Como é, mano? Eu nem ouvi, ó. Vai ficar sem ouvir agora. Ah, bicho, é todo das trevas, ó, o PC. Esse agora anda pro outro, mano. É mais assim, não. Tem outra teoria também do Stephen Hawking, que ele diz que é a da correnteza do tempo. Que ele Stephen disse... Hawking, mano? Stephen Hawking. Ele acredita que o rio, que o tempo, ele corre como se fosse um rio, né? E todas as pessoas, todas as coisas são levadas por esse rio, né? O rio do tempo. E tem, como um rio, a correnteza, ela pode correr ou mais rápida ou mais lenta, né? Dependendo do local que ela estiver, né? E isso acontece com o tempo também, que ele diz. Isso deve ser outra teoria que ele pegou da teoria da relatividade, né? Essa daí. É. A grande jogada, mano, da teoria da relatividade, que apesar dela ser fantástica, ela é bem abstrata, né? É, mano. Se tu for parar pra pensar, quase tudo... É um pouquinho da teoria da relatividade, por isso que o Einstein, ele ganha fama e adoidado, né? É. O cara bola uma coisa, começa do Stephen Hawking, não, mas a teoria da relatividade já previa isso aí. A teoria da relatividade não foi nem o Albert Einstein que criou, ele aperfeiçoou, na verdade, né? A teoria da relatividade começou lá com Galileu Galilei, anos antes ali do Albert Einstein. É igual a parada do telefone, mano. Quem resiste primeiro é que ganha. O Albert Einstein é um gênio, né? Conseguiu provar fisicamente que a teoria existe, né? Sabe que até hoje o Einstein é um ídolo do Manel, porque o Einstein não era um bom aluno, né? Tem essa lenda também. Pois é, o Manel até hoje... E o Manel, inclusive, faz coisas parecidas com o Einstein, porque... Tinha um professor meu de física, que ele tinha um caderninho que ele anotava as proezas do Einstein, né? Aí ele disse que o Einstein criava um gato, né, e tal... Chulipa, né? O nome do gato. É, o Chulipa. Aí, como é que se diz? Diz que o gato dele, a gata, né? No caso, teve 5 filhotes, né? Aí tu se liga aquelas portas que os americanos colocam na porta da cozinha pro gato entrar. Aquela que é tipo uma portinha, né? É, mano. Diz aí que o Einstein construiu mais 5 portas, mano, daquelas pros gatinhos entrar, mano. Foi não, mano. Foi, irmão, raciocínio totalmente manuelesco, mas do Einstein, né? Daria que ele constrói ali uma porta do tamanho de um corpo humano. É, mano. É, mas agora esse negócio de professor de física é uma putaria muito grande, velho. Todo professor de física, ele é meio louco, né? Esse cara foi imaginar ali. Eu tinha um professor de física ali no colégio, mano. É doido, bicho ali. Ele tinha uma voz toda grossona assim, mano. Todo... Ele tinha bigode, não? Não, eu tinha. Todos os professores de física que eu tive, eles tinham bigode. O cara, pra ser físico e se garantir, tem que ter um bigode. Eu sei que esse bicho tinha. Eu sei que esse bicho, mano, esse professor aí, mano, ele tinha uma mãozona, mano, bem grandona, mano. Era aquela. Era o mãozinho, é o apelido dele. O dedão dele era bem grossão, assim, o cara olhava, vixi. Essa daí pegou meio mal, viu? Não, mano, ele. Olha, tu vê, mas esse bicho apagava ali a lousa, mano, com o dedo. Ele pegava assim o dedo, ele fazia tipo ali o César, mano, quando rebobinava a fita ali com o dedão. Porque o César ele pegava o dedão, né? Aí botava daquele rolinho da fita VHS, né? Aí dava só um... Isso é uma parada escrota, viu? Isso aí tu tem que parar com essa mania de ficar, ó... observando a espessura do dedo do sol, viu? É. Tu tem que parar com isso, é. Mano. O cara tá vendo, porra. A mão do cara, como é que o cara... Não vai dizer, bicho, aí o dedo... O bicho tem um dedão grosso, ó. Assim. O cara chegando com a régua, né, mano? Tinha um professor também de física meu que fazia essa putaria aí, mano. O cara pegava, não, vamos medir aqui, sendo que esse bicho era homossexual. Não, mas esse professor, mano, que tinha um dedão, esse bicho apagava a lousa só com o um polegar, mano. O bicho dava uma passada assim, aí o bicho apagava a equação só. Estaria uma vez, mano, que esse professor de física, ele tava dando aula. Aí ele tava dando aquela aula de movimento uniformemente variado, né? Aí ele escrevendo na lousa a equação, aí falando, né, a equação é movimento retilíneo uniforme. O bicho tinha a vozona grossa. Pula, né? E aí, mano, teve um aluno que falou bem baixinho, mano, lá atrás, mano, deu pra ouvir assim. Ele vai dizendo, da porra. Ele, ai, dá esse cu. Aí o professor virou de uma vez, aí, como é que é, mano? Voz bem grossona, todo mundo se assustando. E, ah, bem, isso, o bicho é todo doido. Porque tu tem que imaginar a lógica, mano. O cara... soltar uma cuba no cabo, né? E... O cara passa 4 anos estudando física, mano. Não é que dá uma corra muito light. O cara estuda 5 cadeiras de cálculo, mano, e tal. Aí na hora que o cara vai viajando nas ideias, né? Porque quando o cara estuda... física aí, mesmo, o cara fica meio viajando, né? O cara para assim, fica contemplando o tempo e tal. Aí quando o cara... Pera aí, velho. Quando o cara tá perto de se formar, mano. A negada manda esse bicho pra um colégio públicozão lá na puta que pariu, mano. Uma negada que não quer porra nenhuma. Os caras tudo frescando. É, mano. Ei, Neto, agora tu vai assistir ali o Vingadores 4, velho. O bicho vai estrear amanhã, né? A gente tá aqui na expectativa, né? Porque o roteiro do quarto filme teve cenas gravadas aqui em Marte, né? É, cara. E a galera ali gravou naquele bairrozão do PC, velho. É isso, velho. O bairrozão do PC ali, bicho famosão, né? É, tá se valorizando. As coisas estão começando a andar. Disseram que talvez o Robert Downey Jr. compareça, né, na pré-estreia aqui. Pois é, a gente vai entrevistar o cara, né, se ele aparecer por aqui. Véio. É, tem gente que não tá dando muita cor por esse filme e tal, né, porque acharam a primeira trilogia muito foda, né. Arrecadou aí 50 bilhões, né, cara, os três filmes ali. Pois é, mas vamos ver, eu tô confiante, eu acho que o filme vai agradar e vai surpreender o pessoal. É, mas a galera tava dizendo ali que o Homem-Aranha ia aparecer, velho. Tu acha que dessa vez vai aparecer o Homem-Aranha? Não sei, né? Tá tendo muitos protestos no Afeganistão, né? Por causa disso. O pessoal islâmico tá bem protestante, mas... É, vamos ver, né? Depois criaram essa tecnologia de não vaza mais o filme inteiro na internet, né? Tá difícil de saber, mas acredito que sim. É doido, mas essa leizona aí do cinema tá escrota demais, mano. O cara, se o cara puxar uma câmera, o cara já é preso na hora, né, mano? É. Depois que inventaram essa parada zona do teletransporte, mano, o cara é teletransportado direto pro cilindro, mano. O negócio tá difícil também. É doido? Tu acha que o tempo ele corre em uma linha reta ou o tempo ele pode ser dobrado em várias camadas de tempo? Na verdade é o mesmo conceito. Se tu considerar que o tempo segue uma linha reta, a linha pode ser maleabilizada, né? Porque assim, se o cara, por exemplo, o cara tá aqui na timeline dele normal, né? E aí o cara tá lá e tal, aí o cara volta no tempo. Quando o cara volta no tempo, ele é criado um novo universo que não tem nada a ver com o universo que ele tava antes? Ou ele tá na mesma linha de tempo que ele tava anteriormente? Na mesma linha de tempo. Na minha visão, com certeza na mesma linha de tempo. Ele só vai mudar da linha de tempo se ele for pra Lua. É, porque tem esse negócio dos paradoxos temporais. Que é o que acontece também com vários filmes. Que vários filmes ele cai nessa coisa do paradoxo temporal, né? O exemplo clássico é o do Exterminador do Futuro, né? Eles mandam um robô pra poder, no primeiro filme, né? Manda o Schwarzenegger pra poder matar a Sarah Connor. E manda um cara pra poder proteger a Sarah Connor, né? E ela vai e tal. Putaria, né, pra ver. O menino nasce, o John Connor, o futuro vai se fazer, né? Ainda, porque ele ainda tá vivo, né? Mas só que não poderia mais ser evitado, né? O cara que no segundo é destruir o chip e o braço lá do primeiro androide, do primeiro Exterminador que foi pra lá, que tava guardado. T101. Mas na minha visão isso é perfeitamente possível, porque tu imagina o seguinte, vamos dizer, tu pega o Manel, certo? Pronto. É. Aí tu joga dentro daquele negócio de lava. Não, tu pega o Manel numa situação normal. O Manel, ele tá seguindo hoje o futuro dele normal, né? Vamos dizer, tu pega o Manel 5 anos atrás... E o Manel hoje. É perfeitamente possível a situação que ele se encontra hoje, não é isso? É possível se imaginar. O Manel 5 anos atrás, onde ele tá hoje, é possível, né? É, agora tu concorda comigo que da mesma maneira que é possível, se há 5 anos atrás o Theo tivesse se casado, se casou, ele teve oportunidade, ele teve namorado e tudo, ele tivesse se casado. Casou com um homem. Que seja. Com um companheiro, pronto, o Theo conseguiu um companheiro. Ah, pra porra. Tu concorda que, vamos dizer, aí tem uma mudança de futuro e não é tão difícil, não quebra de tempo, vamos dizer. O Theo passou 5 anos solteiro, ele teve uma realidade e daquele ponto, se ele tivesse casado, os próximos 5 anos dele teriam sido totalmente diferentes. Mas que não teria impactado, vamos dizer, tanto na esfera do mundo, né, e tudo mais, só dentro daquele ambiente dele. Por isso que eu imagino que a viagem do tempo, apesar de ser retilínea, não tenha grandes diferenças, mano. Claro que tem diferença que o cara não imagina, porque, sei lá, se o cara volta pra 1900, aí o cara já traz uma porrada de vírus, né, do nosso tempo de agora e tal, fode com a galera e tudo, a maior putaria. É. Mas em termos de quebrar a estrutura linha temporal, eu acredito que não, porque porque é como eu tô dizendo, o futuro que o cara constrói, cada escolha altera o seu futuro, né? Por exemplo, se amanhã o cara chegar, não, mas eu vou me demitir dessa porra e vou virar palhaço de si. Mudou totalmente o futuro, entendeu? Uhum. E nem por isso o mundo se acabou. O do Exterminador do Futuro é o seguinte, o John Connor tá lá, as máquinas mandam o Exterminador, e ele manda o cara que vai ser o pai dele, né, o Kyle Reese, né, de volta no passado. E se ele não mandasse, ele não ia nascer, né? E aí quando ele nasce, no futuro do outro cara que tava no passado, no futuro ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mandar o pai dele no futuro. E aí vai entrar nesse loop infinitamente, né? É, vamos que o... Como é que se diz? O John Connor tenha morrido no passado. Se tu for imaginar pela tua própria lógica, a cena que tu imaginou, provavelmente na tua cabeça ela já não existiria, né, não? Uhum. Pois é, mano. Eu acho isso aí, mano. É porque às vezes... Bosta, eu acho que o pessoal tem tendência a induzir a pessoa ao loop. Ah, é, mas né? Se você parar pra pensar bem, como eu imaginei agora, não, beleza, o John Connor voltou, matou o cara. A partir daquele momento, a cena do John Connor no futuro não existe mais. Quando o John Connor, ele envia o pai dele pro passado, tem esse loop, né? Só que o tempo do John Connor no futuro corre normalmente, né? Quando ele manda o pai dele pro passado, uhum. A mesma coisa que acontece com o planeta dos macacos, né? Mas o planeta dos macacos é na teoria do deslocamento espacial. Que você passa muito tempo no espaço, aí como o tempo corre mais devagar, né, a Terra evoluiu. É, e virou macaco. Pois é, o indivíduo que ficou no espaço se manteve. Ei, mas tu acredita que o Manel nunca assistiu Planeta dos Macacos, mano? Que pode, mano? Puta, eu falei pro Manel, ei, Manel, tu lembra daquela cena ali e tal? Porra, de porrada de chimpanzé endoidando, mano. Lembra daquela cena do cara encontrando a Estátua da Liberdade? Ele, que cena, mano. Olha aí dentro, velho. Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! É porque o Manel é um dos maiores apreciadores de primatas, né? Ai, Deus. A gente disse que tinha um soninho, né, do episódio passado. Mas vamos dizer, se a humanidade conseguisse dominar a viagem no tempo, mano, eu acho que seria uma boa... Fértil, mano. Devia ser uma parada controlada, mano. E outra coisa, pela problemática do cara gerar uma viagem no tempo, não seria uma coisa aberta. Seria tipo a bomba atômica, que existe, pode. Mas só os governos que controlam, o cara não pode saltar aleatoriamente. Se existisse uma porra dessa, mano, ia ser um caos, mano. Se o Manel construísse uma máquina do tempo, mano, no outro dia tinha uns caras empalitosados, tudo de preto, mano, na porta dele. Como é que é, mano? Falando logo assim, velho. Ah, o Manel descobriu sua máquina. O pior de tudo é que ia ser tudo americano, né? É, falando português, mano. Falando, ei, meu, já bem isso aí, velho. É muito azar, né, mano? O Manel descobrir a viagem no tempo e ser preso no outro dia, mano. Esse negócio do problema de 2036 é tipo como se fosse um bug do milênio, né? Que dizem que vai ocorrer em 2036, né? Que o bug do milênio... O bug do milênio seria o seguinte, tava em 1999, né, o tempo no computador, ele tava só com dois dígitos, né, 99, só ia até 99. Quando ele passasse pro ano 2000, seria como se todas aquelas pessoas daquele registro ali não existissem, voltava pro ano 1900, entendeu? Essa daí é fácil de entender, mano, pelo amor de Deus. É, velho. Que pariu, velho. Aí todo mundo morria. Não, mano, ninguém morria, porra. Olha aí, mano. E aí que tua conta bancária ia zerar, mano. Tu não ia poder sacar porra nenhuma, velho. Então é foda mesmo. A conta bancária se fudendo, então é foda mesmo. Porque o ano ia zerar, aí como é que tu... Em 1900 tu tava vivo, se tu nasceu em 86. É, mas tu vê que é um cara sem base, né? O mano é assim, sim, mano, o pessoal ia morrer, mano, só não sei o quê. Aí o cara falou e conta o bancário aí, não, mano, peraí. É, tem base, não, mano, tem muita base de... Toda a base da internet ia cair e tal. O teu Windows... Que caiu, né, lá nos Estados Unidos. Isso. E tem essa teoria do de 2036, né? Que vai acontecer a mesma coisa. Mas o MSN ia funcionar, mano. Sabe que a data, quando tá errada, do MSN não funciona, não, né? Já mesmo, né? Tu se lembra que muito antigamente o negado usava esse esquema de data pra burlar a licença, né? É, é isso. Com os tempos, né? Esses daí. Quando o cara alterava a data, o MSN saía logo do, fora do ar. O PC tá preocupado que ele já tá pendurado, né? Nas vaziladas aí. Explica aí, PC. É, mas o negócio de vaziladas ficou tão estranho, viu, mano? Por quê? É, negócio de vazia aí, negócio de vazia. É, aí mesmo. Falar negócio de vazipina. É, mas a lógica, a palavra que veio na tua mente, aí, ó. Vai te lascar, velho. Ah, mano. É sério, mano. Tem que procurar um psiquiatra, mano. Tu, mano. Não pode não. Não, tá aí, ó. Foi ele mesmo que pensou. Não pensei nem falar, mano. Ele mesmo pensou. Tu já ia dizer, porra. Tu disse vazer. Mas tu não pensou? Então é isso que eu quero dizer. Essa merda só vem na cabeça. Tá mal pai. Bicho, negócio fazendo vaselina, negócio de KY. Pra porra. É, eu tô comprando essas paradas, mas tu, mano. Eu não. Ora não. Mas mulher gosta de KY, mano, tá doido. Isso é um programa de família, baitola. A gente tá falando aqui um negócio sério, cara. Negociando KY. Pra vocês estão falando dessa porra aí, eu tô falando disso não, mano. Esse viajante no tempo aí que o PC falou não é aquele que dizem que o cara investiu em várias ações na bolsa e tal, e o cara ganhou uma grana zona violenta, velho. É um bocado, mano. Diz que aquele Rockefeller também viajava no tempo, mano. Mas eu só acredito que um cidadão viajou no tempo, mas se o cara for do naipe do Eike Batista pra lá, mano. É, eu também suponho isso aí, viu? Ei, PC, se tu tivesse a oportunidade de viajar no tempo, tu iria pra onde? Ora, pra onde? Zé Walter. Voltar pro tempo de Jesus. Tira, mas tu ia ver os computadores. Tu ia ver os dinossauros. Sim, essa parada. A minha teoria lá, ela existia de nossa nesse tempo aí, mano. Agora a coisa pesou, viu? Sabidão, ó. Agora o negócio foi cruel. Existia dinossauro aonde, macho? Jerusalém, mano. Quer que eu esfregue na tua cara? Oi. Vai. Tu pensa que César era o quê, mano? Quando eu ia fazer tipo aquele cara do filme da Máquina do Tempo, bicho, na hora que ele entrasse na máquina, ele ia bater a cabeça e ia viajar não sei quantos anos no futuro. Ia dar uma burrice zona federal, viu, mano? Mas tu vê que a maioria dos seres humanos, eles são saudosistas, né? É, o cara volta. Porque, pois é, o pessoal só tem interesse no passado. Porque tu sabe que até a viagem no tempo pro futuro, ela é bem mais fácil, né? É, inclusive isso aí é uma das teorias que eu acho que é verdade. Eu acho que o cara não pode viajar pro passado, o cara só pode viajar pro futuro. Eu acho que isso é a teoria da dificuldade, mano. É porque viajar pro futuro é muito fácil, mano. É só dormir, né? O cara dorme, aí pronto, chega lá. É, mas isso é uma modalidade. Por exemplo, se aquela parada de criogenia funcionasse, era só o cara se meter numa parada daquela dali 30 anos, beleza. Tem até um filme também, que isso aí que o Manel falou, o negócio do cara dormir, que é o aquele Em Algum Lugar do Passado. É um filme antigão do Christopher Reeves, o cara do Super-Homem e tal. Ele... É velho mesmo, viu, mano? É, o Tigão, o tempo que ele era novaço ali. O tempo que o Manel ainda usava topete, né? Ele encontra uma mulher que entrega um pingente pra ele, né, e tal. E aí ele vê em um museu a foto de uma foto antiga, né, de uma mulher. Aí ele fica maravilhado, né, com aquela mulher. Ah, eu tenho que conhecer essa mulher e tal. Aí o cara começa a pesquisar sobre ela e tal. Ela é uma delícia, né, e tal. E tem uma teoria de um professor dele que diz que se você tiver ao seu redor, com objetos daquele tempo, com a roupa do tempo que você quer viajar, que no caso dele era 1800 e alguma coisa, e você dormir, você consegue viajar no tempo. Vixe, mano, se eu disser que eu vi um episódio do Family Guy que era exatamente assim, mano... Tudo faz sentido, mano, agora pra mim, mano. E aí o Christopher Reeve, ele dizem que ele consegue, né? Ninguém sabe, na verdade, né? Se ele viajou no tempo ou se ele tá só sonhando aquilo ali tudo, sei lá. Eu acho que se ele tivesse viajado no tempo, ele teria revertido aquele incidente dele do cavalo. É foda, né, velho? É uma das coisas que eu acho. É porque eu não sei, mano. Se tu parasse pra pensar bem, vamos dizer. Tu é um oficial do governo brasileiro, certo? Você quer dizer, pá, Joel, a gente vai te mandar aqui de volta no tempo e tal. Tu só tem que matar o Hitler, beleza? Chega lá, mata o Hitler e tal, a gente te traz de volta. Tu acha, mano, que, vamos dizer, o cara que voltasse pro passado, o cara ia cumprir a missão e voltava, ou o cara dava uma pesquisada no Google, olhava, sei lá, os resultados da loteria da semana seguinte, o cara voltava, ganhava na loteria, comprava as ações da Microsoft, McDonald's e pronto. Tu acha que McDonald's, ó. Tu acha que isso não podia acontecer, não, mano? Diz que era mais massa que era comprar da Coca-Cola. Coca-Cola, mas que seja, o cara já faz. Tá aí, eu vou me fazer aqui e tal. O Hitler deixa ele aí, mas só não tá pro lado aqui da Alemanha, eu viajo lá pro Brasil. Inclusive, mano, se eu fosse de qualquer nacionalidade, eu voltasse no tempo, eu vim aqui pro Brasil, mano. Não, tá pensando em dizer, porque até agora, mano, é o melhor país pro cara viajar no tempo. Não tem terremoto, não tem nada. Mas é, desde os tempos mais primórdios, mano, você ganhando um pouquinho a mais do que a negada, mano, o Brasil é um excelente país, mano, pra se viver. Viajasse no tempo, o que é que tu faria? Pra tu ganhar mais dinheiro. Não, acho que eu seguiria a ideia do Neto aí, a ideia do Tira, Neto. Mas aí, teu esquema era se prostituir, de verdade aí no começo do programa eu tava dizendo. Com certeza o cara voltaria no tempo, mano. O cara iria lá pro tempo que o Eike Batista era novo, né? Aí o cara, rapaz, mas me bota aí como... Cai dentro. Vamos fazer uma parceria, aí, né? É, mano. Bota aí como teu sócio aí, mano. Isso aí não vai dar certo, não. Eu digo que o Eike pegar a tua grana, tu nunca mais viu dinheiro. Sei que aí tem cara de ser malaco. Tu acha que o Eike é um viajante no tempo, PC? Tu? Tem não. O pessoal não tava com a teoria aí que o cara do Matrix viajava no tempo? Keanu Reeves, né? O pessoal disse que ele é... O cara do Keanu Reeves, ó, o cara faz o... interpreta o Keanu Reeves, ó. É, mas tu sabe que eu tenho uma prova aqui refutável que o Keanu Reeves consegue viajar no tempo, né? Tu sabe por que que ele interpreta o Keanu Reeves? Porque ele não é o Keanu Reeves. Ele é um alquimista famoso que conseguiu descobrir a fórmula da vida eterna. Ele é um viajante no tempo, mas eu te mostro agora, peraí. Por quê? Eu te mostro agora. Eu vou te mostrar aqui provas irrefutáveis que esse bicho consegue drogar. Olha só essa imagem aqui, me disse isso aqui. Sério mesmo. Dá uma olhada aí. Vocês se drogaram, mano, de fazer essa porra desse cast, mano. Clique aí no meu link, meu chapa. Não apareceu não, baitolo. Eu quero ver, mano, como o Manel vai dizer que esse cara aqui de branco é viado. Mas não tem como não, mano. Depois que eu vi essa foto aí, mano, não tive mais minhas dúvidas não. Mas esse baitolo consegue muito facilmente viajar no tempo. Ah, mano, achei porque ele não apareceu aqui ainda, doido. Tá quebrado, mas essa porra, o cara compra esse celular velho coreano, mano. Ei, mas tu sabe que essa foto aí do Keanu Reeves, viajante no tempo, levanta outro fato altamente curioso, mano. É que esse negócio de usar máquinas telefônicas pra viajar no tempo é recorrente, né? É o Dr. Ru também, né? Pois é, mas acho que é por isso que o governo brasileiro não adotou essas bichas aqui no Brasil, mano. Aqui em frente de casa tinha uma cabine telefônica, mas o pessoal tirou ali, não sei por quê. O Bill e Ted, o cara tinha que botar um códigozinho, né, pra poder viajar e tal. É, mano. Tá bem, né? Tu botou aonde? Eu ia dizer uma resposta de duplo sentido, mas eu vou deixar pra lá. Não, mas sério mesmo, tu linkou link parte do Skype, na nossa Skype conversa aqui, não. Mano, na nossa conversa. Esse bicho aqui que tá fazendo essa careta feia não é aquele bicho do filme, não, mano? Que filme, velho? Do... Bill e Ted. Não, mano, do Locademia, Fala em Locademia de Polícia, mano, assisti um filme ontem, mano. O Marrone, o bicho tá velhão, mano. Tá careca, doido. É, mas esse bicho que tá gritando. Esse bicho que tá gritando aqui, mano, fazendo uma careta aqui, é o doido do coelho, mano. É o mozo, mano. Mozo! É o doido do, daquele filme lá, macho. Curtindo a vida doidado. O doido! Ele tava no elenco também, só não foi creditado porque ia dar muita briga, mas ele tava no elenco. Sim, pronto, tá aqui o filme. Tô vendo aqui o Keanu Reeves com um cabelão muito doido aqui. O que é que tem? E aí tu quer prova maior do que essa daí, que esse bicho conseguia viajar no tempo? Sim, de quando é esse filme aqui? Não é de quando é, mano. Tu não tá vendo um cowboy, um grego antes de Cristo aí do lado dos caras, mano? Mas essa porra do filme, baito. Vai te lascar, mano. Mano, é incrédulo, né? Tu sabe que no final desse filme aí aparece que é baseado em fatos reais, né? Agora outra parada que eu achei interessante também, que foi exibida essa semana, foi o episódio 3000, né, cara, do One Piece. One Piece, cara. Eles estão na 56ª temporada, cara. É, cara, eu fico feliz de ter chegado nessa idade e poder continuar acompanhando a série. Invocado, é, cara, que a galera disse que o Eiichiro Oda, né, disse que queria superar o Dragon Ball, né, cara, fazer mais de 1000 episódios do One Piece, o cara já tá no 3000, velho. É, mas o bom é que a história não decai, né, cara, quanto mais você vai assistindo, mais vai ficando interessante, né, e tal. Só é um pouco complicado pra quem tá começando agora, né, cara, porque, vamos dizer, 3000 o cara tá levando em média, assistindo 3 ou 4 episódios por dia, uns 5 anos, né, pra... Pois é, isso assistindo todo dia, né? Porque... E mais invocado é porque tá falando do anime, né? O episódio 3000. No mangá, o bicho já tá lá não sei aonde, né? 4000 e tanto, né? O episódio. É doido, mano. Depois dessas técnicas de arte digital, mano, os autores japoneses começaram a ter essa produtividade absurda, mano. É, mano, o cara... Ninguém para mais, não. Aquela tecnologia lá que o cara instala o USB ali na cabeça e o cara desenha com a mente, mano. É doido esse avanço. Isso aí melhorou muito. Agora cortou muito emprego dos ajudantes, né? É, porque o cara faz sozinho agora. O cara colore até as páginas tudinhas, mano. O cara... É, agora falando de tecnologia, essa guerra dos videogames, né? Que também tá bem em evidência agora. É, isso aí, cara. Depois que a PlayStation se uniu ali com a Xbox, cara, que eles lançaram o Playbox 2160, cara. Isso aí foi putaria demais, velho. O videogame é caro demais, velho. Tá doido. E os jogos, mano? O cara que quer jogar agora o Good of Halo, mano, tem que tá pagando um absurdo, mano. Eu fui lá na Saraiva pra saber quanto era um Playbox 2160, mano. O bicho tava custando 15 mil novo real, mano. É doido, velho. É, mano. É um absurdo, mas isso aí. Tá difícil. Agora eu fico mais triste porque eles seguraram um número grande de jogos, né, exclusivos. É. E tá aparecendo aquela coisa dos antigos anos 80, que o cara só podia comprar jogos no Natal e no aniversário. Que o jogo ali tá caro pra caralho, né, cara? Depois que o salário mínimo subiu ali pra 4.800 novos reais, né, véio? É doido. Mas também tá... Mas a gente pelo menos ainda tem o Super Nintendo 2, cara? Isso aí foi do caralho, cara, da Nintendo. Porra, que os caras conseguiram se reinventar, mano, e tá brigando pau a pau, né, com o Playbox 2160. Pra quem vinha reclamando essa onda da Nintendo, dos Nintendos com controle de movimento, né, realidade virtual e tal, a Nintendo se superou com o Super Nintendo 2, né, um pouco mais acessível aí pro pessoal, e tá fazendo bastante sucesso, né, cara. Eu já tô separado assim aqui o dinheiro, assim que eu voltar pra Terra eu vou comprar o meu. Não, mas agora a tecnologia interessante ali do Super Nintendo 2, mano, que foi muito superior ali ao Playbox, é a lente indestrutível do Super Nintendo 2, né, mano. Essa bicha aí ajuda demais, mano, tu é doido. A lente do Playbox, mano, o Jim fica puto, né, mano, com essa bicha aí, que ele disse que quebra voado, mano, essa bicha aí. O Jim que tá sofrendo, né, eu já, como é que, da última vez que eu fui lá, ele já tinha vendido um carro pra poder manter o esquema dele de ter dois Playbox. Putaria, o Dinzão ali vendeu. Já é o segundo carro que ele vende, né? Pra manter ali o playbox dele. Tá lascado. Tá aí fudido. Mas eu achei invocado ali a tela que o Din joga, ó, mano. É doido, mas essa bicha é de uma tela holográfica laser, mano, de 150 polegadas, mano. Puta que pariu, até doido. É massa demais essa bicha aí, mano. Acho que eu vou comprar uma pra mim, mano. Eu soube que ainda é experimental. O Zil desse bicho ficou meio vez, depois. Yeah. Eu não me configuraria muito nisso, não. Mas os jogos do Super Nintendo 2 são. Ele tá conseguindo recuperar uma franquia zona doida, né, cara? Tipo, ele conseguiu recuperar o Final Fantasy 36, né? Pra ele ali. Foi essa daí da Square e foi. Eu apoiei essa ideia aí, porque o Final Fantasy voltou às origens, né? Voltou, cara. Voltou com aquele gráficozinho pixelado e tudo, né? Tá com aquela parada mais clássica que todo mundo curte, isso aí eu dei valor. Ponto pro Super Nintendo 2. Isso aí foi foda, foi foda. Também aquele filmezão mostíssima, mano, do Nicolas Cage, o Vidente. O Vidente? Que ele consegue prever. Mas tá doido, o Vidente ali é massa, cara. Eu acho merda demais esse filme. Puta que pariu, mano. É aquele que ele tem que roubar 60 carros, é? Aí é 60 segundos, mano. É o Botoqueiro Fantasma, né? Não, esse daí é aquele que ele consegue prever 2 segundos no futuro. Grande escorra, viu, meu cara? 2 segundos no futuro, puta. É, 2 segundos no futuro dá pra fazer muita coisa, viu, mano? É doido, mano. Segundo o filme ali, o cara é quase imortal, mano. Eu acho uma bosta muito grande, mano, aquele filme ali, velho. Pô, não consegue, por isso que tu acha uma bosta, mano. Tem uma cena que uma pedra vai caindo em cima desse bicho, mano. Uma pedra no efeito especial vagabundo. A única vantagem do cara enxergar 2 segundos no futuro é que ele não erra pedrada. Ele não leva pedrada, ó, Tarinha. Mas o cara quase se torna imortal, mano. Tu é doido, mano. Não, imortal que eu diga no, na base da porrada, né? Doido, mano. Tu imagina um lutador com esse poder, mano. Nunca ia perder uma luta, mano. Deixa eu detonar, mano. Isso é retórico. Ele seria invencível o resto da vida. Ele podia lutar quando tivesse bem veinho. 80 anos, dando um murro de uma mosca, o cara não acertava ele e ganhava no cansaço. Isso aí é o conceito do Sharingan, mano. Esse bicho pode enxergar o futuro, mas não sabe se o corpo dele tem competência. É, mano. Entendeu? Sharingan, tá? Por exemplo, tu acha que tu, se tu tivesse o poder de enxergar 2 segundos no futuro, tu acha que tu conseguiria desviar de um chute do Anderson Silva, mano? Eu preciso desse poder não, mano, pra desviar da merda daquela, mano, tá doido, né? Olha não, mano. Começar a história, nem ia me acertar, mano. O chute daquele ali, mano. Já vê isso que toda vida que tu vai lá no bar do Aparecida, a negada te dando rasteira, mano. O bar do Aparecida, sabe? Outro filme também ali que fala um pouco sobre viagem no tempo, que eu não assisti ainda, mas o pessoal disse que é bom. É aquele Donnie Darko, né? É, mas aquele lá, o Presságio, é massa, doido, mano. Presságio? Presságio é irado, mano. Deu maior valor aquele filme ali, me chamar. Que pariu, né? Tem uma HQzona famosa ali, mano, que fala também sobre viagem no tempo. E essa tem um desfechozão doideira, mano, pra quem quiser ler essa HQ, que é a O Que Aconteceu ao Homem Mais Rápido da Terra. É putaria demais, mano. É massa, velho, essa bicha aí. Isso aí vamos dizer, é pro cara ler, mano, e pensar assim, meu irmão, mano, se algum dia eu tiver algum superpoder na minha vida, eu não serei um super-herói, viu, né? É mesmo. Puta que pariu, a história é boa mesmo, viu, mano, mas dá... Sei não, viu? Dá uma raiva, né, cara? Dá uma tristeza, porque o poder do cara é foda, mas o cara vai ver que o que acontece com ele é uma merda muito grande, viu? Pronto, essa HQ aí também tem um conceito muito forte da quarta dimensão, cara. É, parar pra pensar. Porque o poder dele é assim, né? Ele para o tempo, todo mundo fica parado, o tempo se reduz a zero, só que o tempo dele continua normal, né? Uhum. Não serve pra porra nenhuma. Serve, mano. Que ele, tipo, se teletransporta pra outro local, mano. Sabe que a teoria do teletransporte é essa, né? Na verdade, ele não se teletransporta, ele sai andando até aquele local aí. Ele desaparece e aparece no outro canto. Para as outras pessoas é assim, né? Mas teletransporte é mó tolete. É, cara, a gasolina do mesmo jeito para chegar até lá do outro lado. Mas mano, a história é boa da HQ. Como é que se o cara não tiver um carro, aí como é que vai pegar ônibus tudo parado? Feito. A única opção é o cara ir a pé, mano. Tu é doido? É ridículo. O cara tem o poder. Outra putaria também que fala de viagem no tempo é a Saga do Céu, né, cara? Saga do Céu, mano? Do Dragon Ball. Vai botar Dragon Ball nessa porra, mano. A Saga do Céu, baitola. Não tem viagem no tempo, mano. O Trunks não vem do futuro, mano, pra avisar eles. O Goku vai... Ah, é mesmo. Só que esse é um caso que o futuro dele não muda também. Porque o futuro do Trunks não muda? Não, mano. Muda não, porque tiveram que fazer mais um filme, né, aí... Não, mas ele salvou a vida do Goku, mano, ali. Ah, os androides continuaram, mano. Ele só voltou pro tempo dele e derrotou os androides, que já tava mais forte. Mas o tempo dele não mudou de jeito nenhum. O tempo que ele veio. O Goku morreu, foi do mesmo jeito. Foi, mano. O tempo dele já tá morto, mas quando ele foi lá pra ajudar o Goku no passado, ele deu remédio, o Goku salvou, mas o Goku do tempo dele não ficou vivo aí não, mano. Tava morto do mesmo jeito, só tava aí mesmo, Super Saiyajin lá. Ah, então era outra linha de tempo, né, ali dos... Esse conceito do Dragon Ball é daquele que o tempo não é invariável. A partir do momento que você volta no tempo, você cria uma realidade paralela. É, como se o tempo dele fosse outro universo. Nada a ver, né? É, que é o que acontece nas histórias em quadrinhos, né? Também, né? O cara fica com 8 realidades paralelas e simultâneas ao mesmo tempo. Prince of Persia, né? A trilogia Sand of Times, né? Prince é a ver com viagens no tempo também. Só que no filme eu achei muito ruim, ó, mano, aquilo ali. No jogo é até massa, véio, que o cara aperta um botão. Tu não achou aquele cara do filme do Prince of Persia parecido com o cara do Uncharted, não, mano? Não, mano, acho que, né? Eu acho que ele não parece, não, o cara do Uncharted ali. Eu acho parecido. Os dois têm uma barbinha assim e tal, andam no deserto. No jogo, o cara aperta um botão, né? Ele ativa a adaga e o cara volta alguns segundos no passado, né? Aí tu queria que o cara apertasse o botão, pai. Ah, mano, o bicho tipo sai do corpo, sei lá o quê. Olha, meu, Manel é o cara que achou. É, mano. O filme é assim, mano. Eu vi esse assim. Aí é o Ghost, não, mano. Ele tá dizendo, ele tá saindo do corpo ali pra representar que ele tá voltando ao tempo doente. Dentro. É sim. É como se fosse aquela imagem quando o cara é rápido demais, aí fica as sombrazinhas atrás. É ao contrário. O Johnny Cage, é? É ao contrário. O cara tá, tipo, voltando, aí aparecem outras imagens dele, ele voltando, macho. Deixa de ser animal, mano. Doido, mano. Se ele consegue se ver, mano, como é que pode, mano? Então... Tu tá dizendo que o cara não sai do corpo dele naquela cena? Não, não sai, não. Ora, se botaram o efeito especial dele saindo do corpo, como é que ele não saiu? Eu acho que ele só consegue ver 2 segundos na frente do tempo também. Primeiro Prince of Persia, na verdade, não é sobre viagens no tempo, né? Você luta contra o tempo, né? No primeiro Prince of Persia. Você viaja no tempo quando você reseta o videogame, né? É porque o Neto não conseguiu finalizar, ele é indignado com isso. Ó, doido, eu que te ensinei como é que chegava no final, como é que não finalizei? Um jogozão classiquíssimo ali que fala sobre viagens no tempo, cara. Não tem como o cara não falar sobre ele, cara. Time Cop. Time Cop. Metal Slug. Chrono Trigger, mano, ali. Tu é doido, não tem como... Pronto, a minha teoria de viagem no tempo é do naipe do Chrono Trigger, mano. O cara vai pra toda a época, farra o que quiser. Tá nem aí, né? E não tem grandes mudanças no futuro, não. Tem aquelas mudanças, mano. Tipo, o cara abrir um baú no passado, obviamente que no futuro não vai existir, né? É... Isso aí eu acho plausível. O que é que tu acha, PC, dessa teoria aí? Ê, mano, tu sabe quem é outro cara que consegue viajar no tempo também, velho? O companheiro, o Ted. O Chapolin colorado, velho, consegue viajar do tempo, mano. Chapolin é foda, mano. Chapolin ali, bicho, tá em todas as eras, velho. Mas tu vê que o Chapolin é um exemplo clássico de um cara que dobra muito facilmente pra quarta dimensão, né? É, velho. Que ele ouve alguém chamando, para o tempo, né? Se desloca e volta. Já tá lá, né? Pois é, mano. Cara, em qualquer linha de tempo o cara vai tá lá, né, mano? Tipo, a gente sabe que o Chapolin, mais pra frente, ele revela isso aí, que ele muito facilmente, com a buzina paralisadora, né, ele consegue mostrar o segredo do truque, né? E é verdade, ó, vixe, Maria. Tá, bicho, tipo, para o tempo, né, aquela buzina dele ali. Tipo, não, mano, literalmente. Para o tempo. Ei, Manel, se eu tivesse uma buzina paralisadora, o que é que tu faria? Não, o que é que tu faria na reunião do trabalho? Eu tenho que dizer, agora eu me lembrei, tu lembra daquele tempo que lá no quarto do Manel, mas tinha uma foto do Albert Einstein, sentado só de sunga, né, sentado numa pedra, aí escrito assim, que físico, tu lembra? O que é isso aí? Ai, Deus. Oh, pare. Putaria, isso aí. Tem outro filmezão também ali, mano, do Dennis Quaid com Jim Caviezel, aquele cara que fez o Paixão de Cristo. É o Alta Frequência? Alta Frequência, exatamente. Que é massa, mano. Ele consegue conversar com o pai dele através de um rádio, o pai dele no passado e ele no futuro, né? E aí ele dá várias dicas ali esse bicho aí, mano, do tempo do tela de sucesso, né? Eu dou mesmo, não, mas é massa o filme. É bom, é bom. Mas isso aí, o presente do filho dele no futuro é alterado. É, porque ele vai dando as dicas pro pai dele, né? Ele vai dizendo, vai acontecer isso aqui, não sei o que, tenta impedir. E aí o pai dele tenta impedir e muda, altera o tempo a história do cara, né? Mas esse filme é bom. Sabe por que eu não acredito nesse filme? É. Que nenhum dos caras tentou enricar no processo. Que acontece umas merdas zona foda, mano, tipo, não sei o que, a mãe do menino vai perder o bebê e tal, não vai dar tempo de chegar no hospital, não sei o que. Ora, porra, o cara podendo pesar, não, macho, ó, joga tudo que tu tem nisso aqui da loteria. O cara enrica aí pronto, mas não, vai ficar perseguindo ladrão, ó. Vai ficar de papinho. Não é, mano. Ei, mané, se tu tivesse no futuro, se tu tivesse conversando com teu pai no passado, através de um rádio, o que é que falaria pra ele? Falou, eu ia agradecer. Pai, joga nos números da Mega Sena tal e tal. Ah, podia dar essa dica aí pra ele. É, mas tu não pensou nessa, não. Podia dar... É mais fácil dar o número da Mega Sena do que uma cartela do Totolec, né? É, o que que seria massa, né? É se o Manel dissesse, né, pai, joga no número tal e tal e tal. O pai dele jogasse, né? O Manel esperando que a história dele mudasse no futuro, aí não aconteceria nada. Eu achava massa se o pai dele jogasse e o Manel começasse a desaparecer, né? Na verdade, ele... Não ia se casar, ia viver a vida tocando terror, eu não ia nascer. É. Exatamente, mano. Isso é a lógica da humanidade, mano. Putaria. peraí, deixa eu ligar aqui pro Manel que a gente vai começar aqui a gravação, mas esse bicho atrasa demais, mano. 50 anos de programa, mano, o cara ainda continua se atrasando, mano. Esse bicho agora não atende o celular, mano, porque depois que ele descobriu essa putaria das mulheres, mano, da moda agora do cara fazer aquela mutação alienígena, mano, o Manel ali, bicho, tá direto naquele bordelzão, mano, que ele frequenta ali. É, pro Manel tá complicado, né? Esse bicho, depois que passou pelo segundo transplante de fígado, o cara nunca mais foi o mesmo. O bicho instalou ali um membro robótico nele, né, mano? Achei invocado porque ele tentou instalar uma memória nova na cabeça dele, né, de 4 teras, sendo que esse bicho continua a mesma coisa, se esquecendo das coisas, acho que estaria demais isso aí. É, o pior investimento que a gente faz é comprar peças novas pro Manel, viu, mano? É, o Asilo ali já perdeu 1,5 bilhão, mano, ali só de peça pro Manel, mano. É difícil, mas fazer o quê, né? Não é, meu bicho, é gay, é o Manel ali. Agora, coisa invocada, velho, que depois que a gente voltou pra terra, né, a gente soube que o Isaías, bicho, tava se candidatando a governador do estado do Ceará, mano. Aí sim, viu, aí... Aí, sim, aí já né? Era sem tempo, né, mano? E aí, mano, a gente voltou pra terra, o cara... Como é que pode, mano? É porque o Isaías, mano, depois que ele publicou a biografia dele, mano, o pessoal percebeu que ele só era mal compreendido. O cara mega inteligente, né, o Isaíasão, mano? É, mano, todas aquelas descobertas que ele fez, mano, agora tudo faz sentido, mano. Aquela parada dele passar mais de 40 anos andando só com crianças e tal... Hoje em dia ninguém mais questiona isso porque o cara sabe os reais motivos, né, da pesquisa dele. É, não é, mas... O avanço que ele desenvolveu na área dos card games também. Aliás, a carta se conecta sozinha, né, mano? Pois é, se eu tiver na terra, na região do Ceará, naquele período, com certeza o Zé vai ter o meu voto. É, a gente daria o número dele, né, mano? O bicho é o 42171. Dá sorte, né? Foi do ela. Mas mais putaria ainda, mano. Porque quando eu cheguei na terra, eu tava andando de carro ali com a minha esposa, a Kira, e ela. Aí tia tava rolando lá um comíciozão do Isaías, ó, o bicho fazendo discursozão dele. Roubando carteiras ao vivo. E a mulher entregou uns santinhos do Isaías, velho. Ela olhou assim, aí tinha Isaías aí, 42171, vice-senhor Pinóquio. Putaria. Essa foi uma aliança de sucesso. Putaria, velho. Senhor Pinóquio vice. Hasta la vista, baby.